tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui o elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. E aí, gatucha, estou aqui comendo um sushi bem gostoso, desejando uma comidinha lixo, assim, um podrão. Porque vocês que são hippies, né, ouvintes do Logado, estão precisando daquela comidinha conforto. Também conhecido como podrão do japonês. Lá no Rio de Janeiro fala assim de tudo. Sim. A gente só come lixo aqui. A gente só come lixo, podrão. Eu amo. E também temos ele, Marsucho Zanon. Ah, gente, não jantei ainda, né? Aí eu tava pensando em abrir meu aplicativo da 99 e pedir um lixo aqui pra comer. Será que eles mandam? Mas você tá no Rio de Janeiro? Que é não, só aqui, mas... amigo. É só a gíria regional daí, né? Exato. Mas sabia que você pode pedir direto no app normal da 99, né? Ah, é, né, menina? Vem de carro e tudo, né? Ainda bem que você vai deu vir, essa vai notícia. Vai vir só linguiça, né? No carro. Quem pede lixo, pede 99. O 99, né? Não, o 99 é a nova Colúmbia, né? Meu Deus! E por último, mas jamais menos importante, ela, a Manducha. Ai, eu ia falar aí, galera, bora almoçar! Só que. Só que todo mundo escolheu a maior pra abrir hoje o programa. A maior mesmo. Eduardo. Eduardo, não foi isso. Você tá gravando. Setembro amarelo, amigo. Não, mas a maior porque foi a melhor na tarefa dessa semana. Tá para mostrar. Entregou conteúdo. Eu vou fingir porque eu te amo, amigo. Ai, que ódio. Que ódio. Mas vamos começar então o nosso bloco de notícias e amenidades. Bah. Que essa semana é a semana que tá acontecendo pouca coisa, gente. Realmente. Ah, assim, odeio isso. Semana com poucas coisas acontecendo. É Thanksgiving, né? Lá nos Estados Unidos, essas coisas, né? Amigo, spin-off de Wicked aí confirmado. Meu Deus. Começando aí com uma notícia muito importante para mim e para a Leózio, né? Porque foi revelada a data, né, do encerramento da maior trilogia atual do cinema, que é Os Estranhos, né? Ah, porra! É, exatamente, tá confirmado aí. Os Estranhos, capítulo 3, chega aos cinemas no dia 6 de fevereiro de 2026. Tá, então tá pertinho aí, pra gente poder testemunhar esse filmucho aí, né? Vai porra. Ser o Javali Zuxo, né? Dando seu goodbye. Exatamente! Ai, que delícia. O que mais a gente tem aqui? Menino, All's Fair foi renovada pra segunda temporada, sim, né? Ah, todo mundo tava pedindo. Mas todo mundo sabe quem foi o responsável, né? Uhum. Ryan Murphy. Depois daquele look icônico que ele ganhou. Ryan Murphy, né? Mas pelo que tava... que saiu aí, né, é a maior audiência do Hulu em 3 anos, né, o All's Fair. Então, aí não tinha porquê. Mas você vê como o Hulu tá com pouca bosta também, né? É, pois é, né, só grandes produções aí. É isso, e aí então teremos mais uma temporada, né, desse grande hit de advogatas aí. E a gente vai ver nessas piores. Amiga, eu tô assistindo, né, então... Tô aí prestigiando. Inclusive, nessa semana, saiu o pôster da nova série do Ryan Murphy, que será em janeiro, né? Que é a The Beauty. É? Que é do FX, vai estar no Hulu também, vai chegar no Disney Plus. Que é, a série com o Evan Peters, né? Ele é o protagonista aí da. Que é aquela do vírus que deixa a pessoa bonita, né? E passa pelo sexo. Só que você morre, né? Quando você fica bonito, mas você morre. Ué, gente, mas eu vou ficar bonita pra quê? Pra morrer? Pra morrer? Ah, que bom. Pelo menos morrer bonita, né? Exatamente. Ai, não faz cheio no caixão, né? É a sífilis da beleza, né? É a sífilis da beleza. Então, é basicamente isso mesmo. Meu Deus, gente. Mas morre de vez real oficial ou vira zumbi, vampiro, sereia igual o Sérgio dizia? Não sei dizer, amigo. Porque não tem muita premissa da série depois que os personagens todos. É, eu tô vendo aqui que ele tá, tem uma classificação do IMDB pra ele como body horror. Então vou estar passando real oficial. Body horror. Body horror. Aí tem aí, body horror. Pois eu, quando eu vou comer, adoro um body horrorzinho. Vegano. Lixo vegano. Ai, que ódio. Então tá aí, segunda temporada de All's Fair, pra todo mundo que pediu aí, né? Quem pediu. Uhum. Nem Eduardo e Amanda que assistem pediram, né? Às vezes nem Sarah Paulson deve ter pedido. Ela deve ter pedido pra não, por favor. E como a gente tá aí na era das listuchas, né? O Glorioso Villain fez mais uma listucha pra gente poder degustar, né? Porque dessa vez eles fizeram uma listucha dos melhores 20 episódios de Grey's Anatomy. Meu Deus, posso fazer um comentário aqui rapidinho sobre a listucha da CW da semana passada? Por favor. Assistia muito Reaper, né, que era a série de loja de conveniência com Diablo, era maravilhosa. Brett Harris, em sua melhor forma, amava muito, achei que merecia estar na lista. Eu achava Reaper legalzinha, eu lembro de ter era visto. Legal, vi umas duas temporadas, sim. Teve mais de uma? Teve umas três. Sasser achando que tava super por dentro. Cancelada cedo demais. Sasser vai baixar tudo agora pra assistir. Você me respeita que eu não vou, né? Então vamos lá ver se a gente concorda com esses episódios. Vamos. Eu ia lembrar desses episódios. Tudo. Vamos ver se tem algum de 10 anos pra cá, né? Porque os bons memes são antigos. É tudo que eu conheço, né? Eu acho que eu vou saber todos, porque era da minha época, né? É isso, vamos lá então. Número 20 é um episódio duplo, né? Walk on Water e Drowning on Dry Land. Lembro, Meredith Azul. Sim, 15 e 16, terceira temporada. Meredith Azul. Meredith na época, da sua época de garoto fantástico, né? Saindo belíssimo azul da água. Então, 20º episódio, né? 19º episódio, What I Am. Episódio 4 da terceira temporada. Meredith também numa cama, né, menino? No hospital, tá sempre hospitalizada. Continua. Eu acho que tem uma coisa nessa lista, né? Episódio. Mas o que acontece nesse? Vamos ver aqui. Meredith aparece com uma devastadora dor de estômago. E que meu ela Deus. Descobre que precisa ter o apêndice removido. Que não lembra. Que episódio mundano, né? Não é. Porque tanto evento nessa série pra botar da apendicite de Meredith. É, lembrava nem que Meredith não tinha mais apêndice, né? Perdeu tanta coisa já, né? O apêndice era a última que eu ia pensar. Que a gatucha perdeu tudo. O apêndice sucho, né? E é também a chegada do grande Max Timmy, né? Então é por isso que tá ranqueado. Cena da toalha. Tá, como fixe aí. Toalhucha. É nesse Alex Verde com a toalhucha? Ah, não, a toalhucha na segunda temporada, ele não era fixo ainda, né? É. E aqui, ó, que Meredith finalmente realizes que Derek is the one. Ah, que bosta. Tanto is the one que tá morto, né? Olha aí. E the one agora é o Garaway, né? É, o The One. Próximo episódio, Slow Night So Long, episódio 9 da temporada 7, que é depois que Cristina tá traumatizada, né, do tiroteio. Ah, é do peixe? Aí ela tá trabalhando lá no, nas coisas, na né? peixaria. E ela conhece o glorioso Owen Hunt. Ah, e aí que o barco desabou, né? Daí pra frente foi só pra trás. Então tá bom. E a Cristina trabalhando de bartender, né? Sempre esse plot, né? A pessoa traumatiza e vai pro bar, igual a Cristina. Uhum. Né? É. Vamos lá. 17º, Golden Hour, não Golden Shower, né? Como gosta o marido de Demi, né? Como gosta o marido de Demi, Ai, que ódio. Episódio 15 da sétima temporada. Né? Que é o quê? Coloca Meredith no, na, no controle da, da emergência por uma noite. Uau, hein? Cuidou toda. Golden Hours, isso é um dos muitos melhores episódios, emocionalmente caótico, divertido ao mesmo tempo. Seu Pompeu fez o Pix pra essa lista? Porque um monte de até agora, né? Dominando 100%. Pois é. Fora a Cristina 16, na, no bar. 16, né? Get Up, Stand Up, episódio 12 da temporada 10. Pela foto, tá de comédia. Parece ser quando a April deixou o Jackson no altar. Não, não é o outro. O Jackson não é o outro homem. O outro. O Matthew. Ah, foi bom, foi bom. Eu gostava, esse eu lembro. Até é agora eu só lembrei desse. Casamento da, da Kepner com o Matthew. Esse é realmente bom. Esse episódio é bom mesmo. Então vamos lá. 15º episódio, Now or Never. Episódio 24 da quinta temporada. Até agora, porra, só primeiras temporadas, né? Ah, episódio da morte de George e Izzy quase George. De arrasta também. Nossa, exatamente, gente, que... podia estar mais pra frente, porque esse, o choque que você tem que é George. É, e a gente fica sem saber se é o George ou se é a Izzy, né, que vai perecer. O chocucho, né? Exato. Esse é bom mesmo, você tinha que dar mais pra frente. Esse tinha. Eu queria morrer. E na hora que ele passa lá na mão dela, que ela descobre que é ele, viado. Viado, eu fiquei sem ar, juro pra você. Eu queria só que ele é viado. Sim, ele fala, viado, viado na mão dela. Ela falou tá, isso. Tá, 24, né? Ela falou isso. Falou que não gosta de viado e deixa ele morrer. Aí ela ama. Ah, então qual é o próximo, Sucho? 14º episódio, Dark Was the Night, episódio 9 da temporada 8. Ah, tá. Grande doutora Tédio se casa com o Scott Fuller. Caramba, hein? Nossa, exato, mal, hein? Por causa do plano de saúde dela, né, menino? É, copiando a Izzy, né? Pra poder ter plot. Entendi. E Derek e Meredith descobrem que não vão poder adotar a Zola. Vai ter Zola. Não vai ter Zola. Não vai ter Zola, tá. Episódio 13, 17 segundos. Episódio 25 da temporada 2. Estamos vendo aí dentro do Cat, né? Essa finale perfeita do Danny. Foi pra mim, era perfeito. É porque ela corta o negócio? O Ellen Vett? Sim. Aí, é o que ele morre e volta? É o que ele morre e morre mesmo. É, isso aqui morre e só morre. Eu acabei. Ele morre e fica morrido, né? Chão, acabei no chão. Bom também. Toda cagada. É o que acaba com ela com um vestido de formatura, não é? Sim. Ah, sim. Até agora só tava gostando dos episódios da morte, né? Uhum. Eu acho que esse é o episódio antes do episódio da formatura. Eu não acho. É a finale mesmo, né? É, pré. Isso. Que é aquele que ela fica cortando geral, eles vão entrevistar a galera, faz meio que o que é estranho com os internos. Ah, muito bom, era muito bom, gente. Do 12º episódio, né? O season finale da primeira temporada, né? Episódio 9 da temporada. Icônico. Acho só a cena final icônico. Episódio em si, nem lembro. Troco por outros. Que é a chegada de Dra. Edson Barry Montgomery, né? Indo buscar seu marido. Gente, Grey's Anatomy é muito inventivo, né? Lá naquela época, 80 anos atrás, eles fizeram uma temporada com 9 episódios, como é feito hoje em dia. Olha isso. Aí a segunda fizeram com 27, né? Pra compensar. Aí tive que comprar um box duplo, que foi mais caro. Pra fazer. Mas vocês sabem da história dessa temporada, né? Que não. Era pra ser 13, né? Que é o padrão das séries, primeira coisa. E aí eles falaram assim, tipo, cresceu muito depois, assim, da temporada. Eles falaram assim, ah, eu acho que esse aqui encaixa como finale. E aí os outros que já estavam gravados, eles passaram pra segunda. Amo. Por isso que a segunda é gigante. Ah, tá. Faz sentido. Que a segunda tem a quantidade de episódios de uma série da ABC Family, né? Ai, ai. Episódio 11, né? Freedom parte 1 e parte 2. Temporada 4, episódios 16 e 17. Ah, ok. A temporada era tão ruim. Né? Era aquela da greve, ela põe as velhinhas e tal. É, da casa, isso. Né? Emocionou. Isso. Que ela aceita casar com ele, né? Ela aceita casar com ele. É, na época foi melhor, né? Hoje em dia que a gente já passou por tudo que passou, não tem tanto impacto. Sim. Eu amo. Pick me, choose me. Quem é que tava lá, né, pra saber? Agora vamos entrar no top 10, hein? Top 10 de episódios, começando com Guess Who Coming to Dinner? Ih, eu Penny, amo, né? Esse episódio, amo, amo. É um climão na casa de Meredith. Eles não botaram nem a temporada, mas é a temporada 11. É, não é na 12, amigo? Acho que é na 12. É depois que Derek morre, não é? Que ela tá no hospital? Isso. É, logo depois. É na 12 mesmo. Porque Derek morre. Qual é o seguinte? Me explica. Ah, amiga, é um que assim, o Derek sofreu um acidente, né? Que ele ficou no corredor. E aí essa moça Penny, ela trabalhava no hospital muito, muito mal preparado, assim, pra atender as pessoas. E aí ele morreu lá. Ela foi a única que tentou ajudar, os médicos tudo incompetente, mas ela meio que ficou com a culpa. E aí Meredith vai fazer um grande jantar, um grande mousse pra todo mundo na casa dela e fica acusando a querida toda hora, estou dando patada nela. E aí Penny fica apavorada, porque ela acaba no hospital, trabalhar no hospital, né, de Meredith. Ela vai trabalhar no MSDF depois. E é muito bom o episódio. Eu acho que é um episódio comemorativo, né? 300, sei lá, 350, 250. Vamos ver aqui. Não tem nada sobre. Mas é isso mesmo, da temporada 12, né? Então, Nono episódio. Who lives, who dies, who tells your story? Temporada 14, episódio 7. Que é isso? Depois de performar uma Game Changing Abdominal Wall Transplant, Meredith is cleared pra ganhar o Harper Avery, né? Ai, esse inferno desse Harper Avery. Ah, é o episódio 300 de Grey's Anatomy. Né? Bacana. É troca quando ela ganha outros. O primeiro Harper Avery. Bom, grande, grande Meredith aí, né? Qual que é o nome do outro amigo do jantar? Só pro... Guess Who Coming to Dinner. Ah. Oitavo, Silent All These Years, episódio 15, temporada 15, né, episódio 19. Ah, eu lembro desse. Ah, do corredor do coisa, né? Ai, corredor. Bonito. Corredor mas tão forçando um pouco. Ah, sim, da Joe, né? Ok. Acho que entre os recentes é um que mereceu uma menção. Não tão em cima, né? Mas não tão lá em cima, né? Em para cima do corredor do jantar. Pra mim, do Jorge ainda é melhor que esses daí. Sim. Pra mim também. É, eu também acho. Parece o corredor da Jennifer Hudson. Sim, foi aqui que eles coisaram. Ela se inspirou, né? É, assim, se inspirou aí. Exatamente. Sétimo episódio, I Saw What I Saw. Episódio 6 da temporada 6, né? So Special. Quando um hotel pega fogo, os clientes são enviados para o MSDF, onde está uma... junção dos dois hospitais rivais. Ah, é quando o April e Jackson vem tudo assim. É, até a cena briga, né? Uhum. Briga de quem tem um pinto maior. Troca também. Eu também. Eu acho que eles têm uma coisa com Jackson e April também, né? Então, destaque. Ainda ninguém bateu George pra mim. Uhum. Sexto episódio, Fear of the Unknown, episódio 24 da temporada 10, despedida da Cristina, né? Sapão, nossa, essa temporada... Não, gente, muito ruim. Ah, é, a temporada é toda ruim mesmo. Ficam brigando por impressora. Ah, é. Impressora 3D. Não, mas eu não disse que a temporada foi boa, eu disse que eu gosto do episódio de despedida. Mas esse episódio acontece nada. Eu acho que é o final, é a parte do sol, né, que ela fala pra isso, ela. Essa cena isso. É boa. É só essa cena mesmo. Ah, tem tanto ranço essa temporada que eu nem consigo, mas te amo, Cristina, nossa gostosa. Ai, ai. Vamos lá, quinto lugar, Deterioration of the Fight or Flight Response in Losing My Religion. Bom. Temporadas 2, temporada 2, episódios 26 e 27, final de temporada. Esse é o do baile. Sim. Que aí Danny Boquete morre de verdade. Isso, no outro ele não morre. Não. É, no outro ele não morreu, viu? Eu não tava tão errado. É porque eu achava que terminava no 26, mas é no 27. Eu queria entrar no episódio e abraçar isso pra sempre. É isso. Porque eu tava chorando igual ela. Quem poderia imaginar, né, o fim de isso? Pois é. Inseminando os filhos de Karesh contra a vontade dele. Tava engravidando. É verdade. Amanda, sabe do episódio da despedida de Karev? Será que tá aí? Não. Ah, eu que, acho tipo que assim, não, mas acho que tinha que contar pra ela. Karev meteu um atestado, né? Ele simplesmente parou de ir pro estúdio Grey's um dia. Falou assim, não quero. Aí passou vários episódios sem ninguém falar nada. Isso. E aí eles decidiram fazer um episódio de despedida com o áudio do Telegram, que o Justin Timbers mandou. Ah, não. Sim. Então são quatro cartas de Karev, uma pra Joe, uma pra Dr. Cobalt, uma pra Meredith e uma pra Bailey. E aí ele fica narrando assim: menino, fui atrás de Izzy, descobri que Izzy tinha dois filhos meus que ela implantou na temporada tal, que ninguém lembrava, uns embriões. Exato! E aí eu falei, ah, eu vou ficar com ela, amo meus filhos, amo minha avó, com saudades da minha avó, né? Só que assim, como nem Karev quis gravar nada além do áudio, nem Catherine Hyde tava participando, eram vários flashbacks da série montados toscamente, assim, as pessoas lendo essas cartas chorando. Nossa, velho. Esse aí ele tava casado com o Joe, né? Esse vai ser o primeiro lugar dessa lista. Ele abandonou a esposa pra ficar com o Izzy, porque ele tinha uns filhos lá, que ele não esperava. Gente, que merda. A esposa merda. Deprimida, estuprada. A mulher foi parar na psiquiatria durante meses por causa disso. Meu Deus. Ó, tô vendo aqui que essa season finale, além da morte de Daniel Cat, né, depois que ela cortou lá o Elevade, ainda tem... Dr. Cobalt descobrindo que Loretinha Devine Television, né? Que Loretinha descobrindo que ele teve um affair e uma filha com Ellie. Ah, pode crer. Verdade, lembro disso. Meu Deus, grandes momentos. Nossa, tinha que estar em primeiro, desculpa. Quarto lugar, Into Like a Train. É maneiro. Desde a temporada 2. Por esse plot. Pelo caso, é. Pelo caso. O caso é maneiro. Mas não é melhor que a finale da segunda jamais. Não. Exatamente, não é melhor que essa trinca da segunda. Não, mano. Nossa, a segunda temporada foi muito boa. Olha aí. Esse episódio 3, terceiro lugar, né, na verdade. Is the end of the world aí. As we know. Outro 16 e 17 da segunda temporada. Da bomba, né? Uhum. É a segunda temporada, tá vendo? Essa temporada. Menino, o mais novo que teve foi da 15ª temporada, depois não teve mais nenhum. É isso, porque eu também não preparei o episódio bom, né? Agora eu tô sentindo falta de um, que eu não sei se vai ser o primeiro, se vai ser o... Enfim, que é bem impactante, que é o tiroteio. Vamos lá, medalha de prata. Tiroteio, acho que tem que ter a sequência, né? Medalha de prata, piloto. A Hard Day's Night. Ai, nossa. Não. Bonzão, hein? É bom, piloto, é o que apresenta bem, né? Mas... Né? Vivemos muitos melhores. Podia estar em 20º como menção honrosa. Podia. É isso. A gente acha, então, que vai ser o tiroteio o episódio. Eu acho. Só se não for, fica bem. Deixa eu calar. Sanctuary, Death of All His Friends. Ah, garoto. Episódios 23 e 24 da 6ª temporada. Episódios 23 e 24. A gente tinha um saco, né? Meu Deus. Porém, o da segunda ainda é melhor. Assim, é muito bom o tiroteio, mas, né, acho que narrativamente... Ficaria em segundo. É, tinha que ser esse o do final da segunda e do George, pra mim, eu acho que é os... E não teve do avião, né, menino? Não teve uma queda. Nossa, de avião. Nossa, do avião. Verdade. Não teve do avião, não teve da Kelly. Não teve o musical, né? Não teve o musical, gente. Pelo amor de Deus. Me falei rir. Ah, eu amo. Eu amo. Eu lembro, na hora eu lembro da Erika cantando. Sim, porque... Eu sempre digo que esse episódio musical de Grisalada me marcou muito, porque é o meu episódio favorito da SA Cast. Que é falando sobre o episódio musical de Grey's Anatomy. Eu só lembro da Erika falando assim: what the fuck episódio musical de Grey's Anatomy? Exato! Baixei a fica trilha sonora, fiquei ouvindo. Aí ela fala: porque Edson Montgomery não aparece, aparece numa cena e podia estar cagando. Uau, vou falar um negócio pra vocês. Vou revelar um segredo agora. Eu nunca vi esse episódio inteiro. Sério? Nossa, você tá perdendo um grande mousse. Amigo, eu comecei a ver, eu comecei a ficar com uma vergonha. Eu acho que a gente devia assistir pro logado especial. Eu sei que hoje em dia eu tenho mais tolerância, né? Talvez eu tenha. Na época eu fiquei com muita vergonha. Falei, como você não tem mais apego emocional à série, você vai só assistir. Amiga. Pode crer. Amiga, tem Lexi Gray cantando Brief, sem ar, cantando a música, ela não consegue atingir. Muito bom. E Meredith cantando Hot to Save a Life. Eu amo. Ó, inclusive, eu acho que pode ser uma ideia pro nosso episódio 500, que é rever alguns episódios clássicos de série do passado. Pô, é verdade, legal. Bom, eu valorizo. Revisitando aí séries clássicas, a gente pode ver esse episódio musical de Grey's Anatomy. Pode ver um episódio marcante de Glee, né? Um de Lost. De Lost. De Lost vai ser o final, né? O piloto. A rolha entrando no cu de todo mundo, né? Vai ser o final, né? No final estavam todos mortos. Esse episódio da rolha entrando no meu cu, não precisa realmente. Ah, de 10% a gente podia pegar o piloto. Exatamente. Que eu acho gente, só queria falar que sinto falta de séries fazendo um episódio musical do absoluto nada. É tão bom. Ah. Ai, ai. Que mais a gente tem aqui, menino? Ah, o glorioso Simon Cowell, né, lançou aí, de ontem pra hoje, vai lançar seu novo reality, vai procurando pra montar uma nova boy band, né, que ele diz que ele sente muita saudade de montar boy band. Sentiu muita saudade, a.k.a. vi que a Netflix fez sucesso com o Building the Band, então precisa fazer alguma coisa parecida. Ele tá querendo aliciar alguns homens, né, ele tem que fazer também. Exato. Então. E aí, no dia 10 de dezembro, estreia Simon Cowell, The Next Act, né? Na Netflix aí. Será que o Humberto Martins vai participar junto? Ai, tomara que o Gugu participe. Gugu. Né? E saiu aí a data de estreia e as primeiras imagens da nova série de Nicole Kidman. Não acredito. Ah, achei que essa mulher tinha se aposentado. Vai sim. Né? Que teremos aí Scarpeira. Quê? Mas é de roça, Scarpeira. É de escarpão de coisa de... É de carpinar. Né? Scarpeta aí, nova série da Net, do Prime Video, né? Que estreia dia 11 de março e que Nickzinha, ela é uma mulher que trabalha no necrotério, né? Forense. Investigadora de fus morto, né? Exatamente, é True Calling da Nicole Kidman, né? Uhum. Ah, a gente deve ver True Calling também, hein? Tô, tipo... Ai, por favor! E Dollhouse. Ai, também. E aquela. Melrose Place! Melrose Place, 90210. A gente não vai achar, Melrose, a gente não vai achar, não, amigos. Amigo, a gente vai achar. Eduardo acha cada coisa no submundo que ele vai achar. Eu acho que esse que episódio 500 vai ser um especial de 10 partes, igual a segunda temporada de Grace. Eu tô perguntando aqui, quantas séries vocês querem ver, viado? Calma. 500? Pra fazer um programa, de 4 horas, acho que dá pra assistir uns 500 episódios. Eu amo, vamos fazer. É isso. Né? Eu que gostei disso aqui. Aí a gente vê, obviamente, vê um de Friends pra atender a galera. Né? Ah, precisa não. Vou ver, não. Precisa não. Vê um de Will and Grace. Não, não faço a menor questão de que você veja Friends você falar mal e nem que eu veja o Will and Grace que eu já falo mal. Mas aí eu e o Léo a gente vê Friends então e comenta, é isso. Pode ser. E eu indo ver o Will and Grace. Não, eu gosto também do Will and Grace, que eu amo. E eu queria muito rever o episódio do segundo casamento da Karen, que tem a participação da Jennifer Lopez. Que eu acho maravilhoso. Olha aí. Amiga, tem que ver Smallville e BLL. Vamos! Né? Sabe qual é o episódio de Friends, né, Mandy, que a gente ia ver? Qual? O que todo mundo descobre que o Joey, que o Chandler e a Mônica estão juntos. Tô namorando. Todo mundo já sabia. Sim. I know, you know. Nossa, que divertido, hein, gente? Não, esse episódio é realmente engraçado. Esse episódio é realmente engraçado. Toma, hater. Olha, ah, não vejo graça. Não vejo. Vi dois episódios. Não Mas vejo é graça. Isso. Então tá isso. Definimos a pauta do podcast 500, né? As pessoas já vão saber. Não tem surpresa nenhuma. Elas podem dar dicas, né? Que elas não, elas não podem dar dica, não. Deixa, vai que surge alguma coisa que a gente não lembra. A gente pode deixar eles sugerirem um episódio e a gente decide. Isso. Não significa que a gente vai ver. Eles podem dar aí um... Né, no final, a decisão vai ser nossa, como sempre. Exato. Ou da galera que vai pagar pra gente. É, se pagar na Aurelo... É isso. Aí pode escolher um pra gente ver. Ou no 500 ou no 1000. Depois a gente decide. Ai, que ódio. E aí, nessa nova série de Nicole Kidman, né, tem no elenco Jamie Lee Curtis, Bob Cannavale, Simon Baker e Ariana DeBose, né? Então, aí, nessa nova série, aí tem alguns... Jamie Lee Curtis também tá topando qualquer coisa, né, menina? Ah, amiga, depois que ela ganhou o Oscar, agora ela pode fazer o que ela quiser. Pode fazer o que ela quiser, né? Oportunidade. Aliás, a peruca da Ariana DeBose me pegou um pouco, hein? Cadê? Quero ver, bota aí. Eu queria ver a Jamie Lee Curtis fazendo a Glinda. E pegou um pouco a peruca da Ariana DeBose. Pegou um pouco. Essa peruca da Jamie Lee Curtis também tá maravilhosa. Olha, bonita, né? Bonita. Incrível. Então, 11 de março, Scarpeta aí. Veremos. Nova série de Nicole Kidman. Eva Green. Carpeta não, fala direito. Carpeta. Carpeta. Eva Green, menino, foi confirmada aí como Tia Ofélia, né? The Fate of Ophelia, na terceira temporada de Quartinha. Gente, Eva Green existe, né? É, existe, ela fazendo... só faz esses papéis, né? É a gótica, né? Primeira gótica do universo. Só faz papel de gótica suave, né? Então. Então tá. Menino, a ABC deu sinal verde aí pra produção de um novo spin-off de The Rookie, né? Já tivemos aí The Rookie Feds, né? Com a Nisi Nash, que foi cancelada depois de uma temporada, porque tinha a presença de Brit Robertson, né? No elenco. Foi cancelada depois de uma temporada, mas agora eles querem fazer aí The Rookie North, né? The North Remembers. The North Remembers. Eu não gosto dessas coisas, né? E, inclusive, sobre o universo The Rookie, né, o Nathan Fillion falou que ele pretende fazer apenas 10 temporadas de The Rookie e encerrar pra sempre. Ele já... Minimalista, né? Apenas 10 temporadas. É, não, porque agora em janeiro já começa a oitava, né? Então... Uhum. Então tem mais aí só, segundo eles, mais 2 temporadas de The Rookie. Agora você vê, né? Nathan Fillion teve um azar na vida, que foi Firefly, cancelou rápido. Desde então, um monte de série policial genérica que ele fica fazendo vários anos ganhar dinheiro. Exato. Castle foi o quê? 9 temporadas, né? Por aí. Foi só porque ele brigou com a mulher, né? Exato, e que eles se odiavam muito, né? Pois é. Porque senão estavam aí até hoje. Eu amo. Menino, essa semana teve aí um evento da HBO Max aqui no Brasil, né? E eles mostraram um teaser da terceira temporada de Euphoria, né? Euphoria! Aparentemente, olha que original, hein? Aparentemente, a personagem da Sydney Sweeney vai ter um OnlyFans. Meu Deus! Ai, meu pai. Exatamente, mas o OnlyFans dela vai ser no sigilo, né? Que ela vai estar pra casar com o Nate. Uhum. Só que aí, aparentemente, no teaser mesmo... ele descobre e bota pra quebrar. Caramba, hein? Tô preocupado com o casal. E aí, e será que ele vai abrir um OnlyFans pra concorrer com ela? Que ele até seu ró, então... De repente... Eu fico chocado de Nate ter chegado tão longe nessa série. Se bem que a série, né? Só tá na terceira. Sem pegar um homem, uma trans, né? Que ele tava sempre nessa barra. Querendo fingir. Exatamente. E mais uma listinha aqui pra gente, olha que loucura. Listuxa! Eita, como são listuxos, né? Eu amo listinhas. Que a gente tá aqui, né, enchendo o tempo das notícias e habilidades. A próxima listuxa são 12 casais da TV que a gente nunca queria ter visto junto. Ah, isso, já sei até alguns que estão, já tem 2. Um é de Grey's, um é de Friends. É, de Friends, eu concordo. A foto que, né... Sim. Ilustra o pôster, é, né? O pôster é esse, né? Episódios inéditos de Joey, hein, gente? Assistam. Dele? 8 episódios pra você poder aproveitar. Então vamos lá. 12º lugar, George Constanza e Suzy Ross em Seinfeld. Eu não vi Seinfeld, então, pra mim... Eu vi Seinfeld realmente zero necessidade. O George, ele foi... Ross? É a Suzy Brasil. Suzy. Era vulsa e era tipo... aparecia em alguns episódios e tal, e tipo, eles não tinham nada a ver. Só que mais ainda, o George, ele é um personagem que ele foi criado pra ser solteiro. Era muito engraçado fazer piada com isso, pra quem gostava, né, de Seinfeld, obviamente. Mas, enfim, não gostei mesmo, então... Fazer piada com a solidão do homem. É isso. Né? Do homem gordo e coleca, né? Sim, e hétero. 11, né? Rachel e Joey. Ah, merecia estar mais à frente. Ninguém pediu. Ninguém não, pediu, não tem, né? Ranking, não. É só os 10 que ninguém queria mais mesmo. Ah, tá. São 12. 12 que ninguém queria. Que é um pra cada mês do ano. Que? O próximo é... Carrie Bradshaw e Alexandre Prescovich, Sex and the City. Pra mim era Carrie Bradshaw e Mr. Big, né? Que? E um grande relacionamento tóxico. Ah, sim, mas todo mundo queria, né, na época. Mas eles ficaram juntos até morrer, né, até ele morrer. Sim, não, mas assim, eu detestava o Big, mas esse querido aí, ele era ainda mais nojento que o Big, realmente. Eu não lembro. E ele é feio, né? Uhum. Meu Deus, feio demais. Próximo, Jack e Fez, isso aqui foi uma aberração. E That's the Seventh Show, né? Sim. A Mila Kunis com o Wilma Valderrama realmente foi uma aberração. Não era nem porque o Fest tava bonito, né? Que ele nem tava ainda. Não tava. Isso aqui é uma aberração, tal como o Rachel e Joe. Isso é uma aberração muito grande. Não, apenas não. É aquela hora que você fala, acabou o assunto, né? Você isso. Precisamos inventar alguma coisa. Ai, que inferno. Próximo, Lorelai Christopher. Gilmore Girls. Não. Eu gostava do Christopher. Eu acho que por um momento foi bastante bom, até ficar bastante ruim, mas como tudo em Gilmore Girls. Exato. Né? Até porque eu acho que tem momentos da série em que a Lorelai e o Luke são muito mais insuportáveis. Sim. Ah, eu não vou entrar nessa com você, mas, não. Sim, mas ter insuportável não significa que não tenha sentido. Não, tem super sentido desde o primeiro momento. Sim. Mas tem momentos da relação deles que é intragável, é impossível. Uhum. Mas a Lorelai e o Christopher não tem nada contra, não, acho. É, achava fofo. Gostava. É, porque ele era muito apaixonado por ela, né? Ela que cagava pra ele. Ela tinha muitos problemas, né, gente? Olhando pra trás. Sim, eu falei com os meninos que ano passado eu revi a série toda. É. E se um dia eu fiquei do lado da Lorelai em alguma coisa, nessa resistida, ela era muito errada. Eu passei a ficar do lado da Emily. Pra mim, a Emily jamais errou em nada. Nada. Eu gosto que a série faz uma desconstrução com você, porque assim, começa a Rory tão bonitinha, tão certinha, ela é jovem e tal. Aí de repente a Rory apodrece e fala. Ah, mas pelo menos Lorelai é perfeita, né? E aí quando você vai ver que Lorelai era toda cagada desde o início, você fala, ué. Ué, gente, o que eu tava gostando tanto nessa série? Acho que eu tava me identificando, isso sim. É. E essa Mona, viado, ela só arrumou problema pra ela, porque tudo poderia ser resolvido com conversas, sim, né? E a Emily jamais errou, gente, é só o que eu posso dizer. Ela errou bastante, amigo, mas... Ela errou off-screen, entendeu? Que não, a parte da vida da Lorelai. Ela errou, foi tentando acertar. Entendi. Humilhou todas as empregadas que tinha, mas... Ah, mas aí... Mas aí tudo bem. Aí eu posso aceitar. Aí tudo bem. Aí posso aceitar. Aí eu passo empregada no... pra ela. É isso. As empregadas não tinha nem nome, né, gente? Só a Berta. É verdade, só a Berta. Andy e Erin, The Office. Não vi. Então, também não vi. Andy e Erin. Léo, você nem lembra. Eu tô vendo lembrar quem é Andy, essa foto aí. Que a Erin era a Kimmy Schmidt, né? Isso. Ah, hein? Nossa, gente, não consigo ver a foto, não tá de cabeça baixa. É o... É de alguma coisa. É de O'Neill? É de O'Neill. É de O'Neill. Ah, mesmo assim... Esse personagem em si, ele era bastante esquisito. Já foi uma fase de The Office que já tava... Foi depois que eu acho que o Schiffer saiu e tal. Uhum. Mas eu vou defender. Eu acho que era um casal tão estranho, tão bizarro, que eu até comprava. Entendi. É, acho que eu vou realmente subverter eles. Aprovou Ellie Kemper aprovado. E Ed Helms. Aprovado. Isso. Ah, Ed Helms, né? Eu falei O'Neill do Motherfucker. Exato. Ted Mosby e Zoe Pearson, How I Met Your Mother. Ah, discordo também. Achava não, foto. Não vi também, realmente não. É a coisinha, né? Nossa. Emma, né? Sim. Sim, foi ficando ruim mesmo. No começo era bom. Até o Ted e a Robin era bom em algum momento, né? Verdade. O problema era o Ted, né, gente? Todo mundo sabe disso. Exato. Tinha que ser Ted, How I Met Your Mother. Ted, o povo. Era ele. Mas um que eu botaria aí era Robin e Bar, né? Achava muito ruim. Esse foi também problema, né? Eu não vi How I Met também, mas eu sei que as pessoas detestavam. Próximo, Anne e Tom, Parks and Recs. Eu vi Parks and Recs, mas eu não lembro desse casal. Rashida Jones e Aziz Ansari. É, achei assim, não torcia por ele de forma alguma, mas dava um fator cômico engraçado. E foi bem rápido também, eu acho. Porque eles não tinham muito a ver, né? Eu não lembro dessa fase deles junto, não, mas eles não tinham nada a ver. Foi rapidíssimo, foi tipo assim, ando, né? E parou. Tropeçou, né? Deu topada. Isso, caiu no pinto dele. Bom. Rosita e Gabriel, The Walking Dead. Isso aqui é da fase que ninguém se importava mais com The Walking Dead também, né, gente? Porque... Porra, Rosita. Já tinha ficado com Deus aqui a série. A nesse famosa tempo. Rosita. Grande Rosita, né? The Walking Dead, entende. Né? O padre Gabriel balançava a Rosita, né? Ele era padre? Ele era padre. Gente. Meu Deus. Padre é padre, mas não tá morto, né? É, entendi. Bacana. Ai, que ódio. Jon Snow e Daenerys Targaryen. Nossa, aí realmente. Desnecessário. Casal de matar, né? E de morrer, né? De morrer. Ai, que ódio. E de ressuscitar. Felicity Smoke Billy Malone Arqueiro. É, não qualquer pessoa que não fosse. Não vou lembrar, talvez Felicity... eu não tivesse visto. É, não, qualquer pessoa que não fosse Felicity e Oliver Queen não funcionava. Simples assim. Eu nem Felicity e Oliver Queen, né? Que sempre tava com problemas, pobre. Ah, mas é a vida, né? A vida é um problemático. Art e Valerie Riverdale. Também não vi. Eu não posso opinar. Mas aí, né? Riverdale, né, gente? Acabou. Todos os casais de Riverdale eram péssimos. É isso. Riverdale era péssima, né? Uhum. Ai, que ódio. Menino, essa semana aí tivemos os primeiros anúncios, né, do Rock in Rio 2026, né, sim. Inclusive nosso prefeito aqui, né, do Rio, chamou de tal de festival de quinta categoria. E passou na frente do Medina. Na frente do Medina, eu amei. Ai, vou dizer que Eduardo Paes errou? Jamais. Lembrando que o Rock in Rio vai ser esse ano no sábado, domingo e segunda, né? Não, na verdade é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E aí na outra semana é só 3 dias, sábado, sexta, sábado, domingo. Que vai ter no feriado esse ano, né? Pô, só 3 dias, é foda. Feriado de 7 de setembro, na segunda-feira, vai ser dia de shows. E o primeiro nome confirmado, né, o primeiro headliner confirmado do Rock in Rio 2026, eu tenho que dizer que eu gostei bastante. Achei... que Medina lacrou, porque vai ser Elton John, né? Elton John, yes. Que se aposentou ano passado, né? Se aposentou ano passado, mas vai ser headliner do dia 7 de setembro, né? O feriado. E aí ele mandou um vídeo, né? Falando que ele vai estar fazendo esse único show, porque ele não conseguiu vir pro Brasil durante a Farewell Tour dele, então vai ser bem legal, assim. E eu acho que Elton John é muito bom. Eu acho que há muito tempo não via um headliner decente no Rock in Rio sem ser aqueles milhões de repetidos de sempre. Verdade, porque tá aí, né? Alicia Keys, Iron Maiden. Vai vir, todo Metrólica. Mundo, gente. Jesse J, se estiver bem, vai vir. Maroon. Iron Maiden, Ludmilla. Javan com Avril Lavigne. Eu amo. E também o outro nome que também vai tocar no dia 7, né? Mas aí provavelmente abrindo o palco mundo, Gilberto Gil, né? Tá confirmado. Também não tava numa turnê de despedida? Tava. Também, a Farewell Tour dele também. Vai ter aquele. Como é que é o nome daquela banda que tá sempre se despedindo? Vai ser a reunião dos aposentados, né? Quando o Amo! Dia do INSS. Dia do INSS. Não, aquela do Ana Júlia. É. Los Hermanos. Toda vez. Turnê de despedida dos Los Hermanos. E aí, no outro ano, turnê de despedida dos Los Hermanos. E Bando Ótimo. Sempre indo e voltando, né? Exato. E aí, ontem à noite, né? Que esses anúncios do Gilberto Gil e do Elton John foram anunciados de manhã, né? Quando tava rolando o evento do Rock in Rio. E à noite, né? Eles anunciaram que os Stray Kids vêm ao Brasil também pro Rock in Rio, né? Stray Kids é um grupo de K-pop, vai ser o primeiro artista de K-pop a performar no Rock in Rio. Olha aí. E aí, eles são os headliners do dia 11, né? E dia você 11 viu que mandaram um convite pra Titi? Sim, e aí mostra como ricos são privilegiados. Lógico, né? Lógico, né? A Amanda aqui de Jacarepaguá é que não ia receber um convite. Não, a Titi do... A Titi, filha do Bruno Gagliasso e da Giovanna Eubanks. Ah, sim. É que ela recebeu um convite da gravadora pra ela estar no palco, na frente do palco, no show, que ela é a primeira pessoa no Brasil a receber esse convite, porque ela aparentemente é muito fã do Stray Kids. Ela é muito fã mesmo, assim. Já vi algumas vezes stories dela no show desses caras. Então, fiquei feliz que ela ficou feliz também. É, eu vou defender aqui, não fazia sentido chamar a Amanda Guiar, né? Ué, porque nem sabe quem foi o Stray Kids. Exatamente. Mas iria na banda Mel, se me chamar. Aí eu vou. Ah, eu queria receber pra poder ver o Elton John. Ai, nossa, iria muito também. Provavelmente não é o dia que eu vou, porque eu vou dar prioridade pra outros, mas Ah, mesmo. Muito fã, hein? É, eu não sou fã. Vai dar prioridade pra quem? Alicia Keys? Stray Kids. E você vai comprar o Rock in Rio Card, amiga? Vou comprar, amiga. A dívida tá aí pra ser feita. Porque o Rock in Rio Card começa a ser vendido agora dia 9, né? Dia 9 de dezembro. E aí, o Rock in Rio Card, você tem prioridade pra escolher depois que os dias, né? Depois que o line-up tiver. É tipo um fast pass, da Disney. É, ele é um cartão sem data definida, né? Então, você consegue escolher o dia que você quer ir. E assim, não tá caro, tá no mesmo preço do ano passado. No ano passado não, da edição passada, né? Tá no mesmo preço da edição passada. Que era caro. Mas é qual mais caro que o dia mais caro normal? Não, é o mesmo valor. Isso já foi uma vitória. Mesmo valor, em 2 anos. E se você for cliente do banco patrocinador do evento, aí o ingresso ainda sai um pouco mais barato ainda também. Qual é o Bancuxo? O Bancuxo é o Itaúzuxo. Rapaz, tem cartão de Itaú. Amiga, eu sou cliente Itaú. Botou a galera no credencial aí, hein? Ai, amigo, quem tem amigo tem tudo, né? Porra, obrigada, Deus. Eu sou o cliente Itaúzuxo. Né? Mas, amiga, vai que eu consigo um VIP como eu consegui no ano passado. Eu tô orando por esse propósito também. Vai que eu consigo um VIP, porque ano passado eu consegui o VIP e a vida boa existe. Porra, eu só posso imaginar. A vida boa existe. Transfer leva, ar-condicionado, comidinhas, bebidinhas. E aí, você vai viajar pro Rio só pra fazer isso. Assim. Que inferno, né? Eu morando há 10 lá, minutos. Não, você pode ficar na minha casa. Né? É, que se eu estiver ainda morando aqui. É, eu lembro que nesse dia, Sassa tava lá comendo do bom e do melhor, no ar-condicionado. E comendo eu tava com um lanche que eu levei. Porque eu falei, eu não vou comprar esse lanche caro do Rock. E eu levei lanche e tava lá sentada no gramado, toda cagada, toda suada. Valeu a pena. Mas é isso, né? Foi que eu tentei encontrar a Amanda lá, né? Mas aí a Amanda e as cabritas dela se meteram num show de maconheiro violentíssimo. Sim. Brabo. Né? Brabo. Não consegui. Saí de lá pronta pra uma larica. Completamente sapato. Doida pra comer um lixo, né, amiga? Porra. De maconheiro violentíssimo. Nossa, falou de podrão, até voltei. Porra. E aí, Zanon, você vai no Stray Kids, no Rock in Rio? Ah, já tô lá. Você e Titi, né? Eu tô lá, né, cantando. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. As músicas são legalzinhas, gente, mas não... Nossa. Menina, não tem como, né? Pode entrar menor de 18 no Rock in Rio? A Titi tem muito. Os pais, né? Pode. Porque o que vai de galerinha nova ver esses homens lá... Se fosse as Antrix, eu queria ver, se você não ia. Ah, mas aí a gente até se esforça, né? Maior que as crianças. Mas já pensou se confirma Blackpink, Zanon, também? Caralho, já pensou? O Zanon indo pro show que só tem criança, ele com 3 metros e meio de altura, e as crianças querendo morrer, que não tá vendo nada. Porque ele tá lá na frente. Ah, ia ser icônico. Mas Blackpink, banda de velho já, não? Já cresceram os fãs de Blackpink. Sim. Assim, não que o público do Rock in Rio seja muito jovem. É, não. O público do Rock in Rio é, eu acho que os fãs do Blackpink já tem uns 25, já tá nessa faixa. É igual a gente, né? É isso. Uhum. Em cada perna, né? 25, uxo. 25 de contribuição no INSS. Que ótimo. De Rock in Rio, né? Uhum. Ó, crianças, saiu aqui os episódios do Stranger Things. Então, vamos às durações, né? Episódio 1 tem 1 hora e 11. Ah, ok. Episódio 2 tem apenas 57 minutos. Então mentiram que o menor era 1 hora e tanto. É. Mentira. Quase uma série de comédia, né? Episódio 3 tem 1 hora e 9. Tá? Uhum. E o episódio 4, né, que é o último dessa primeira parte, tem 1 hora e 26. Ah, gostei. Mas qual o último grandão? Parece um ficou ruxos, né? É, achei petit, como diria você, né? É isso, ficou ruxinho. Ah, mas só vou poder assistir tudo mesmo até sexta-feira. Só. 1.5 vai ficar 40 minutuxos. Ah. Ontem eu fiquei vendo o resumo das temporadas, porque eu não lembrava de nada, né? Aí fiquei vendo o resumo no YouTube. Ah, eu vi hoje o resumo da quarta temporada. Eu vi hoje o resumo da quarta temporada. Falei, é isso, né, menino? Ainda assim, não lembro de muita coisa, mas faz nos estádios. E vamos começar nossa pautucha, então? Eu quero fazer menções honrosas. Também. Honrosas. Eita! É, primeiro com Dancing with the Stars, né? Que acabou aí com o nosso glorioso Robert Irwin. Se divertindo muito. A gente não assistiu uma dança, a gente só ficou vendo pelo Wikipedia e Instagram alguma coisa. Exato, mas assim, como a gente falou até o último episódio que nossa gloriosa Whitney ainda estava, então acho que vale a menção rosa aí. Mas eu vi o número do Robert Urin, né, que eles dançaram três vezes no episódio de ontem. E aí eu vi o último que foi o freestyle e foi massa, foi bem legal. Assim, eu vi algumas danças dele no decorrer da temporada, e ele tava bem também, assim. Não estava à altura de Whitney, but eu já superei, né, que ela não, inclusive, o Whitney tá no episódio que tá saindo agora do Call Her Daddy, né, ela tá no episódio de hoje do Call Her Daddy aí. Vai hablar. Inclusive, não falamos, né, que The Secret Life of Mormon Wives, renovada para a quarta temporada, que na verdade é quarta e quinta, né, porque são 20 episódios. Eu amo. ABC, mas a outra menção honrosa que eu ia fazer era realmente dessa série maravilhosa, que eu terminei, né, a temporada, e aí hoje de manhã eu acordei e olhei no TikTok e tinha um textão de Demi falando que o que acontece na vida dela privada não importa pra ninguém, e que os episódios de Mormon Wives são tudo roteirizado, não sei o que. Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí fui logo no da Jessie, né? Pra entender, porque eu sabia que a Jessie tinha feito alguma coisa. Tem que pegar a maior hater dela pra poder... Exato. E Jessie tava lá falando, gata, não é porque você roteiriza tudo que você fala que a série é roteirizada, né? Ponto um. Ponto dois. Vou falar mesmo que a história lá do serial era que seu marido gostava de beber seu xixi. Vou jogar no ventilador. Que gostoso! Eu falei, xixi, o que tá acontecendo? E aí vários stories de Jess falando, você precisa assumir as coisas que você faz, que você fala, porque eu assumi a merda toda que eu fiz. Enfim, a temporada acabou, mas o barraco continua no TikTok, gente. Eu criei TikTok pra isso e tá entregando demais. Eles já vai vir agora já essa quarta temporada, né? Agora no começo do ano, não é? Rumor de março, né? Rumor que vem aí. Menina, não dá tempo. Eu acho que tinha que ter episódio semanal e não acabar. Ela ser toda semana. Porque assim, acontece muita coisa inútil na vida delas que precisa ser atualizada. E a Jessie ainda comprou um carro novo, né, e botou a placa Bad Hair. Sim, e falou, pode mandar mais ideia pra mim, ou Demi, pra eu ganhar dinheiro, que tá funcionando. Ela é muito maravilhosa agora. Mas assim, gente, de fundo do meu coração, não queria mais Demi na temporada, não. Acho que ela já passou um pouco do ponto, né? Pode ser. Mas agora, né, cara? Agora, tipo, é a que tá fazendo os barracos, né? O Whitney deu uma sossegada. Taylor agora é uma pessoa centrada, depois da terapia de 2 semanas. Ai, que ódio de Taylor. Acabou as filmagens, inclusive, do Bachelorette, né? Acabaram as filmagens. Sim. E ela apareceu aí beijando muito no estágio aí. É um dos pretendentes dela, do Bachelor. Que obviamente ela não vai ficar com ninguém, né, gente? A gente sabe. Lógico. Que, ela, ninguém, que, ela, né? Que ela vai ficar com o Dakota no final. No final ela vai estar com aquele homem horroroso. Aí ela vai brigar que ele comeu alguém 30 anos atrás e não contou pra ela. Ai, que ódio. E a gente vai ter um episódio de reunion na semana que vem. E vamos ver. Vai ser muito bom, gente. Vai ser muito bom. Que dia que sai? Dia 4. Nossa, bem no dia do CCXP. Dia 4, vai ser incrível, gente. Esse episódio da Reunion vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E eu ainda fico duplamente feliz, né? Porque essa semana eu vou ver. Essa semana, agora no domingo, estreia o meu Merit Medicine, né? Pra eu poder degustar aí a nova temporada também. Damos esse combo. É isso, gente. Eu amo muito. Afinal, são 12 temporadas já, né, gente? É isso. Eu queria fazer uma menção honrosa também, Sassi, para os nossos amigos do site do Ovuxo, né, que saíram várias notícias assim, né, confirmada, Universal confirma spin-off de Wicked com a infância de Glinda. Aí quando eu fui ler a notícia, tava bem assim, logo no início da notícia. Ainda não há nenhuma confirmação oficial, mas se especula muito. Aí eu falei assim, a Universal que confirmou é a igreja, porque se não tá confirmado, por que confirmou? Oh, amigo, mas é o livro da Glinda. É o livro sobre a infância de Glinda que vai sair. Mas eles falaram que tem um filme da Universal. Não, é só o livro, não tem nada de filme, não. Ah, amigo, eu vou achar pra você agora. Não, mas não tem nada de filme. Olha... Érica falou, fizeram o livro só pra lançar o filme depois, mas eu duvido muito que vai ter. Ainda mais que Steve Schwartz não sabe escrever mais música, né? Não. Porque ele fez ele fez um musical com a Christian Witt lá, da Broadway, e foi um fracasso. Estreou em novembro, já vai acabar agora em janeiro, porque durou dois meses e não vai ninguém assistir. Ó, vou te falar aqui, Wicked 3 é confirmaducho pela Universal, que explora novos caminhos para a franquia. Aí você vai ver a notícia. Dado assim, nova produção é dado como certa nos bastidores, mas ainda não tem confirmação oficial. Exato. Mas o site do Ovo tá nessa atualmente, né? Eles só falam de rumor e comunicador. Ultimamente não, os últimos três anos. Desde Tira Estrada, né? Uhum. Ai, gente, que horror. Tira Estraducha. Que macho. Eu quero fazer uma menção honrosa também, mas é uma menção honrosa pra Amanda falar a opinião dela de Wicked. Uhum. Puta, então, acho que vocês são amargas, pessoas horrorosas. Mentira, falando sério, gente, eu gostei do filme, eu entendi as críticas de vocês, mas pra mim foi super satisfatório. Eu acho que eu não senti falta de nada, de tipo, explicações, enfim. Eu não senti muita falta, mas... acho que deram bastante, ele deu bastante importância a coisas que eu não me importo, tipo os animais. Luísa Mel. É, eu amo os animais da vida real, porém os de Wicked eu troco por outros. Então, para mim, foi uma parada que era dispensável. E eles deram muita atenção. Não gostei das músicas de nenhuma das duas. Nem Girl the Bubble, achei chatíssima também. Mas eu não amo pra malhar, né? Porra, é pra malhar aí, então. Essa beautiful girl in a bubble. Aí você vai abaixando, né? Não gostou nem das da Madame Morphe, os solos? Solos de guitarra? Não vão me conquistar mesmo. Ai, amigo, sabe uma coisa que eu fiquei muito puto? Que assim, mas é coisa do fã do musical, né? Eu esqueci até de mencionar. Que na hora que ela termina I'm Not the Girl, já entra... a música da Elphaba com o Fiero, que é uma transição de uma música para outra. E no filme não tem isso, né? Tem o corte, tem uma fala e tem isso. Mas é só chatice minha mesmo. É isso? Mas te emocionou então, mãe? Me emocionou. Assim, me emocionou entre aspas, tá? Assim, não, porque foi realmente... tiveram umas cenas belíssimas, assim. No Good Deed foi algo assim... uhum. Absoluto cinema. Mas, por exemplo... For Good, que é a minha música favorita, todas as vezes que eu vi no teatro, eu chorei horrores. Todas as vezes que eu vejo aquele vídeo da Chris e a Idina cantando, eu choro horrores. E eu não chorei com a Ariana Grande assistindo. Eu chorei com a versão da Dorothy, né? Que eu mandei pra vocês no Instagram. Ela tá presa dizendo Chain for Good. Sim, essa é barra. Essa é barra. Eu, mesma coisa você, no teatro me emocionei, as duas, chega no filme e não senti tanto também, não. Não foi, mas a cena bateu. Também do armário, absoluto cinema. Você via assim que, cara, nos olhos das duas, só nas expressões, do como ele tava sendo dolorido. É, quando a Elphaba bota a Glinda dentro do armário e tá ela. Sim, então, tá tudo bem. E você viu que ele realmente mata, né? Olha aí. Você viu que ele falou que o John Chu falou que foi um improviso essa cena, né? Sim. Ela não pediram. Não estava no script. É. E foi, assim, bonito o filme. Quer dizer, mais ou menos... Ó, vou começar. A Glinda pegou ou não pegou o chapéu, você que viu depois? É... não lembro. Amiga, e o Fiero de espantalho não ficou a cara do Ryan Reynolds? A cara, puta. Gente, igual. Sério mesmo. Mas no todo, assim, pra mim, se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, pra mim é 8. É um filme bem legal. Eu vou ver de novo no cinema. Mas eu ainda prefiro o primeiro. O Henrique falou assim, eu tava ouvindo, eu tava conseguindo ver o brilho dos anões sumindo enquanto você ia falar. Ele chegou falando que gostou, bichinho. É, mas eu gostei, mas assim, é aquilo, né? É igual a gente fez com o Sidney, né? Quando a gente leu o Amanhecer na Colheita, você fez comigo com ele. Mas é isso, gente. Vejam, eu acho que todo mundo que gostou do primeiro vai gostar do segundo. E vai dar pra entender também. Quem não, mas não é um lixo, não é Marvel, Doutor Estranho 2, né? Exato, mas também não é uma obra-prima. Isso. Entendeu? É isso. É só um. Um filmuxo. Um filmuxo. É um conforto, né? Lixinho assim pra comer. E eu não gostei do final. Foi a única coisa que eu não gostei mesmo do filme. Real, foi o final. Não gostou da Glinda aprendendo a ler? Não, eu gostei dela. É, a Glinda ou a Michelle? Não, então. Eu não gostei do deserto. Uhum. Achei aquilo ali, achei ruim. Tipo, é bem ruim. Mas... Atravessando o deserto do Saara. Eu senti um Hans Donner, assim, sabe? Exato. Foi uma coisa que ficou uma coisa gente, ruim. Por amor. É, final de novela das nove. Não, não gostei. E vocês viram os grandes escândalos que tá rolando já na gringa? Do quê? Que o povo falou assim, não levem crianças pra ver esse filme que é feito pra crianças. Porque tem uma cena de sexo pesadíssima, que todo mundo, minhas filhas, ficaram tampando os olhos quando apareceu. Só se gostaram na minha sessão, então, né? A minha também não teve, inclusive gostaria. É, eu também queria. Eu queria mais soltar a Elfaba lá com aquele lençol em cima daquela com o camisolão da Jota, né? Aham. Uhum. Eu amo mesmo que ela fazendo o camisolão. Vocês viram isso? Sim, vi. Ai, que então, ódio. E aí eu fiquei pensando, o Wicked é um filme pra criança, né, agora? Olha, Brito, sinceramente. A pessoa falou assim, né, que eu vi no Threads essa polêmica, claro. Sempre é, lógico, eu sei o Threads. Aí a pessoa falou assim, claro que o filme é marketeado pra crianças. Olha aqui os bonecos, não sei o quê. Aí alguém falou assim, amiga, boneco, coisa, produto, fazem de alien, fazem de exorcista, isso não é sinal de que o filme vai criança, só porque tem boneco da Glinda, não. Né? Quem avisa? Pois é. E aí ela falou, mas eu achei muito pesado o negócio e tal. Eles lá voando, se insinuando lânguidos. Eu falei, nossa, saí. E a povo falou, você não viu o primeiro filme, né? Eita, como pesa. É, pesado. Pesou tudo, né, menino? Que loucura. Mas o Wikeducho, né? Fica nos nossos corações. Olha, Brito, sinceramente. Só o que eu posso dizer. Eu tô aguardando minhas camisas de Wicked chegarem, hein? Que o vendedor do Mercado Livre. Vem tá aí, rolando. Hein? Mas de Wicked, amigo? Amiga, se essas camisas chegarem a tempo, vocês vão ficar mesmerizados com a minha inventividade nesse look. Amo. Porque vai ser de casal, né? Ah, quem é a Fubi, quem é a Glinda? Vamos descobrir. Stay tuned. Eu, se as camisas tiverem chegado. Aqui. Eu acho que você é mais Glinda. Você acha? Ah, eu sou muito do bem, né? Muito sonsinha. Não sabe muito ler, sushi. Né? Esse... É. Não sabe ler, não entende as coisas, né? O que tá acontecendo. Muito sonsinha. E Henrique muito mais defensor dos animais que eu, né? Porque já teve pombo, já teve codorna. Pombo? Codorna. Uhum. E, amigo, tá uma campanha no Twitter pelos fãs, né? Que todo o elenco tem que ser premiado ao Oscar, até Bock. Ah, gente, eu não premiaria ninguém, desculpa aí. Menino, eu não indicaria ninguém dali. Pois é, nem a Ariana, desculpa aí. Não entregou. Assim, entregou o que ela podia, mas o roteiro não. Amiga, eu indicaria pelo primeiro filme ainda, mas. É, né? Miguel Bock. Eu indicaria Jonathan Bailey, pela gostosura. Ai, gente, que homem, né? Nossa senhora, toda hora aparece um vídeo desse homem diferente pra mim. Uhum. Dance into your life, né? Inclusive, aproveitar que fazer meu jabá, né? Que você tá ouvindo esse podcast hoje. Mas eu falei sobre o Wicked Parte 2 no Cinemação dessa semana. Ele tá linkado aqui, tá? Vou nem escutar pra não chorar mais ainda. Os meninos gostou? Não. Vou baixar. É, gente, tudo hétero, não vai gostar, quê? Não tem certo, não. Não gostaram. Já saiu, amigo? Não. Quando você. Tá. Sai na sexta-feira, tá. No caso, né? A gente tá gravando aqui. Vou baixar. Mas sai né? Vou baixar. Mas. Tá. Me indiquem outros podcasts que falem mal de Wicked, gente. Eu ainda tô, né, ruminando. Ah, me indiquem quem fala bem, porque aí eu volto a gostar do filme. Cara, que ai, ai. Vai seguindo aqui na nossa pauta, então, vamos falar de Corrida das Blogueiras, né? Que tivemos aí o episódio da Public Secrets, né? Esse episódio aí que veio para revolucionar e também mostrar que veganos hippies devem ser defendidos. O episódio já começa errado, né? Por quê? Porque já elimina a Giovanna, que poderia ter eliminado outras duas ali. Ah, amigo, Giovanna mereceu essa eliminação muito. Ai, não. Ai, eu confesso que eu achava que era Marilu, mas eu fiquei feliz que não foi Marilu. Eu falei eu que não era Marilu. Marilu. Mas Marilu, logo em seguida, os últimos minutos, né? Marilu sempre pega o mínimo e é o máximo dela, né? Mas segundo ela, é porque ela não sabe fazer essas coisas, né? Porque ela mora na roça. Mas, gente, ela não sabe fazer publi, não sabe fazer roupa, não sabe... O que, que você tá fazendo aí, linda? Engraçado que o vídeo dela de inscrição é ela fazendo um monte de publi dos patrocinadores do Corrida das Blogueiras. Ah. Não, e a prova dela do flop foi excelente, do primeiro que ela faz também um vidinho do Morango da Mãe. Não entendi porque ela foi tão whatever, tão black. Não, mas eu acho que nesse, na publi dela, não foi tão ruim. Não, foi ok. Uhum. Não, até porque perto do trem descarrilhado que foram algumas blogueiras, né? Realmente a dela não foi ruim, não. Até que amiga, cheguei. Como você tem Jordan, que é um dos melhores, é que você vê que o negócio tá feio, exato. Né? E foi mesmo, entregou. E foi mesmo, não. Não tô falando, zoando, tô falando que foi mesmo. Agora a kit muito feia, né, gente? E Eduardo sempre lembrando que kit é feio. Quando eu comecei o episódio, eu falei, com certeza Edu vai comentar, porque esses kit tá mais desprovida de beleza do que nunca. Nossa, muito feia, né? Aí ela, ai, botei essa peruca aqui de cabelo humano. Ai, muito feia, pelo amor de Deus. Às vezes é melhor de homem, né? Porque aí ela fica mais parecida com a média. Nossa, porque ela é horrorosa de homem também, pelo amor de Deus. Pelo menos a maquiagem tampa. Não, ela não tem nenhum side que favoreça. É ruim de todos os jeitos. De boy, de drag. Agora eu acho, me preciso falar um negócio polêmico aqui, né? É contra a conterrânea. Eu acho que os jurados estão dando uma forçada na moça Barroso pra dizer que ela é uma... Eu também acho. Eu também. Porque, assim, ela não foi terrível, mas, né, falou de boca cheia, cagou feijoada em todo mundo. Uhum. E aí, no fim, falaram um grande destaque negativo, positivo, né? Começou que eles falaram que a foto dela era melhor dali. Tava tudo tinha foto boa, achei legal. Assim. Ai, ela mentira. Só a perna na parede, gente. Não, mas era... tava divertido. E Milena, que botou o bucetão na frente do povo. E a Milena tá desesperada pra ver se aparece o povo nesse programa. Ficou marcando a xereca dela em toda, né? Mas Barroso também tá desesperada, porque ela fica se intrometendo nas coisas dos outros. É porque ela é uma plantinha... Amiga, escuta. Ela é uma plantinha venenosa, né? Eu odeio depressão, que ele fez o quê? Mad é a protagonista, querendo a gente gostando ou não, é a protagonista desde a hora que ela entrou nesse programa. Sim. E aí, depressão falou assim: Milene Barroso, vocês não aparecem. E aí, o que, que as gatas estão fazendo? Brigando com Mad, porque é o único enredo que elas têm, porque elas não têm nenhum outro enredo na temporada. Exato, porque elas são duas fracassadas. São duas básicas, né? Que não faz nada demais. Exato. Eu, sai fora. A Milena, desfomeada, né? Doida pra comer aquele temaki inteiro. Que é uma comida conforto, né? Conforto. Como é que você tem a comida conforto e uma comida gelada, gente? Sim. Jamais, né? Mas eu achei a Milena melhor que a Barros, tá? Na prova. Eu também. Porque falar assim, ah, falou muito do boy, não sei o quê. Falou. Mas cumpri os pontinhos ali também no 99. Pede lixo, pede 99. Eu botaria de saque positivo mesmo só a madrinha e a... E a Jordan. E a Jordan. Eu também, não. Talvez botaria a kit assim por aquilo que eles falaram. Ah, entregou as coisas, tava sem ânimo, mas pelo menos falou, né? Não, a madrinha foi realmente baixo, né? Milhões, né? Gente, madrinha, ela ficou 15 minutos que ela foi tirada do tempo dela. E aí, ela, como ela, quando ela começou a ir pras mesas, ela não fazia nada, ficou brincando. Eu falei, essa vagabunda vai fazer porra nenhuma, vai ser horrorosa e ela vai sair nesse episódio. E aí, ela sobrou na minha cara, que ela não precisava fazer script, né? É, porque é o conteúdo dela, né? Bora almoçar! Eu achei meio estranho eles quererem fazer um roteiro super detalhado. Ela mesma fala, gente, cheguei lá, tinha uns calhamaços. E aí eu pensei, você não vai consultar isso, assim. Eles até tinham um papelzinho ali, mas você não vai ficar olhando isso. Você não vai decorar. Aí ela falou, botei as palavras-chave logo que precisava e fui. Improvise. Ah, eu também acho. Que era só os tópicos das coisas que não podia esquecer. Uhum. E páginas e estádios, gente, pelo amor de Deus. Não tem nada muito além disso, não. Né? Mas e acho que o grande... O grande destaque da prova... O Lacre, né? É Med, né, gente? Exato. Que Med escolheu... Bora jantar! Med escolheu a comida vegetariana, falou, nossa, eu tenho grandes ideias. Meu Deus. E aí chegou e falou... Então, gente, tentei ser esse povo vegetariano meio hippie, né? Nathalie fez assim... E aí começou a falar, porque às vezes eu quero um podrão, uma comida bem lixo, um negócio assim. Aí tirou a coxinha e falou assim... Isso aqui não é carne de jaca jamais, um cheirão de picanha. É. Porque assim, meu Deus. E a banda de vegetariana falou assim, porque a gente quer comer um podrão, um hambúrguer. Eu falei, viado, você tá falando de vegetariano, você tá falando de hambúrguer por quê? Ai, eu amo tanto. Assim, foi um cheirão de carne, gente. Isso, comida vegetariana, por mais que tenha gosto algumas coisas, não vai ter o cheiro da carne. Não, mas assim, o grande lance foi dessa parada de eu ter falado da, que não parecia carne de jaca, foi o que a Nathalie falou, tipo assim, cara, ela ter falado isso poderia ser o predecessor dela virar e falar assim, não, realmente parece muito uma picanha, não tem gosto de jaca, alguma coisa assim, mas não, ela só virou e falou assim, isso aqui não é carne de jaca coisa nenhuma, não evoluiu o bagulho, então assim, cara... Se você vai falar isso, que não parece, é pra depois você comer e falar assim, gente, tem um gosto muito parecido e tal. Se não falasse, eu não ia perceber alguma coisa parecida, não. Ela comeu aquela porra seca e ficou entalada e já não conseguia falar mais nada. Puro cheiro da cu, né? E depois ela cuspiu. Amiga, Mas isso aí eu achei vacilo da edição do programa, de contar isso. Eu também achei. Eu acho que porque assim, a culpa é da edição, que eles não tinham uma comida quente pra dar pra eles lá apresentar. Exatamente, eu achei vacilo isso. Mas eu gostei que ela falou, eu cuspi porque tava gelado. Porque assim, a outra também meteu uma fejuca gelada, aí é foda, né? E o pessoal tava dizendo que provavelmente a gloriosa Nathalie Neri, né, levou um chapisco da produção, porque depois ela foi pedir desculpa pra Med, né? Ah, é? Ela pede desculpa no final do programa, né? Desculpa de como eu falei com você e tal. Ai, gente, mas eles sabem o que o jurado vai falar. O jurado chega na hora e improvisa também? Aparentemente foi ele falando que a Nathalie... acho demais isso aí. Não sei. Bom, gente, a depressão chorou e disse, Med, me vejo muito em você, já fui muito como você. Não sei, foi, meu Deus, você saiu ainda, né? A depressão escolheu o favorito dela ali, né? Depressão sendo a depressão. Mas assim, é o que eu falei pra vocês, eu acho que assim, eu tinha certeza que a Med ia estar na final, pelo histórico, mas eu acho que eles vão ter coragem, porque assim, já foi muito close errado em pouquíssimo tempo, então assim, é exponencial, né, no próximo ela vai ofender todas as minorias. E se a Med for pra final, ela ganha, viu? Eu também acho. O povo vai votar nela. E se tivesse alguma, essa galera chata, tiver Barroso, Milena, eu vou votar na Med com gosto. Eu amo. Eu sou madrinha até o fim. Não, pra madrinha jantar. Também. Por mim, eu sou madrinha agora. Mas também madrinha não sabe fazer muita coisa além disso, né? Então. Ela não sabe fazer nada, né, amiga? Vamos combinar. Ela é o alívio cômico do programa, né? Mas fazer, ela não sabe fazer nada. Ser uma incrível blogueira não é. Ah, ela fez a publi muito bem. Muito bem, desde o começo. Se não tiver mais provas que exijam roupa, maquiagem, habilidades cênicas. O próximo é maquiagem, né? Que é o paredão das blogueiras. Blogueiras. E tiraram o Giovanna, que era a grande maquiadora. Ai. E que eu acho que é a madrinha que faz o deboche, né? Com o Lamination, né? Brown Lamination. Eu amo. Ai, que saudade da minha sexta temporada. Ai, gente, mas assim, né? Toda semana eu vou falar isso. A temporada pra mim tá. Eu fico ansioso pra assistir no dia, morro de rir. Vejo os lá me esperando, então... Entre ver uma temporada morna de gente talentosa e uma de todo mundo horrível, mas divertix... Tá melhor que a quinta temporada, essa temporada. A quinta temporada é a mais chata de todas. É que tem mais gente com talento, eu acho, na quinta temporada. É porque a gente não pode ter tudo, né? É talento, mas falta carisma. É, a sexta que a gente teve tudo. Uhum. A quarta também foi bem boa. A quarta também é bastante boa. É, agora que é o mesmo elenco da sexta, né? É, basicamente. Mas olha o que me irritou, né? Mad lá falando, Nathalie comendo o cu de Mad, né? Aí Mad levanta a mão e Barroso vira e fala assim: ai, amiga, cala a boca, escuta. Garota, você não é jurada, não. Você não tem que falar a Nathalie na frente, não. Nossa, e foi escroto porque tinha... assim. A Mad levantou a mão e a Nathalie falou: pera aí que eu tô falando, já você fala. Então, assim, ela admitiu que Mad falaria algo. E aí, antes de Mad abrir a boca, Balírios já veio com essa história, amiga. Balírios! Balírios! Ai, meu Deus. Então, porque assim, se ela quer levar no lounge e falar, amiga, você não cala a boca, você quer uma coisa agora na frente, jurados. O Depressão que tiver tentado um cobre dela, falar assim, ó, aqui quem manda é a gente, não é você, não. Exato. Tá, mas é o mesmo plot da Milena, claro que uma proporção muito menor, que a Milena é muito mais sem noção. É isso, ela ficou, botou a cadeira lá, disse, vou aparecer, vou fazer. E aí ela acha que ela agora vai ficar aparecendo nos pontos aleatórios. Na plot, eu já falei pra vocês, lá no grupo de como eu ia arrasar a vida dela, né? Ai. Gente, eu achei o auge a Murila dizer assim, a Baclete falou isso, puxou a cadeira checante. E aí sentou lá e começou a falar um monte de asneira, que agora eu vou arrasar, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, não, Ju, mas a Buriga pelo menos falou do negócio da representatividade e tal, né? Você só quis puxar alguma coisa. E o Pablo falando também que a menina não falou o negócio que tinha falado no final. Verdade, ela falou. Ah, gente, mas assim, o problema é que essa edição é porca. Tem coisa que você corta da edição pra não passar, pra pessoa não passar vergonha ali, né? Exato. Sim. A edição quer que você passe vergonha, então. Aí é e a Pablo tava com muita vontade de estar ali, né, amiga? Você sai correndo. É, saiu correndo, picou a bula, falou, eu vou ficar aqui, não. Que merda. Ela só foi ali e cumpriu o contrato dela, né? Uhum. Com a 99. Não, né? Ganhou muito dinheiro, né? Porque... Ah, ganhou 15 conto e a coxinha cuspida da média. Gente, falando nisso, eu tenho uma inside information. Eu não posso dizer minha fonte, mas é a Kate. Mas no office você vai falar pra que nós. A Pablo é viada. Não, é de um outro assunto, mas eu acho que é interessante trazer. Sabia que a Mira Ruiz e a Fabi Bang ganham R$8.000 pra fazer o Wicked? R$8.000, sabe? No total? Eu fiquei chocada. Por mês? Por mês. Nossa, é pouco. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Se fosse assim, R$8.000 por espetáculo, dizia, ah, maravilha. Beleza. Ela tá trabalhando até na minha empresa? Final de semana, né? Alguma coisa assim. Ela trabalha. É pouco, porque na semana elas fazem o quê? Umas 5, 6 vezes? Uhum. Ah, é. Não, acho que elas não fazem todas as sessões, pelo menos umas 5, 6 vezes. Ah, mas é bastante. É. Eu espero que elas estejam na minha sessão. Eu acho que você fazer um espetáculo desse, se fosse 3 vezes na semana, já merecia aí uns 15 mil. Domingo à tarde, não é? É, não vai estar nunca. Mas pode ser, porque tá acabando também, né? Então, às vezes. Ah, e boatos fortíssimos. Que vai vir pro Rio, né? Vai vir pro Rio. Ah, eu fiquei sabendo. Mas eu acho que não vai ninguém desse elenco, não. Eles estão um ano fazendo isso aí. Porra, vi sem a Fabi e a Mira vai ser foda. Ah, eu queria muito que Luísa... Eu vou enaltecer de novo menina nessa. Ela podia ser a Elfaba, a nova. Nossa, que a bicha canta muito. Podia. Espero que ela esteja na sessão de vocês. Mas e o Corrida, hein? É isso. Será que vai ter o Wicked no Corrida? Olha. Ah, podia. Ah, teve a Ausfair, né? Teve a Ausfair, 99. Teve patrocinadora, a patrocinante agora foi uma de penteadeira, né? Toda esquina. Amigo, do tá nada. Faltando o Mormon Wives agora. Aliás, né? O flop, não, amigo, né? Fiquei feliz que eles estão com todas as provas, tem um patrocinador, né? Sim. Ah, sim. Porque ano passado foi triste, não tinha um patrocinador. O patrocinador é eles mesmos. Nas coisas. Triste demais, né? Nem a Dona Tim, ano passado, porque a Tim Dona Tim foi o um negócio diferente que eles fizeram, né? Porque eles tinham o contrato deles, eles usaram com a corrida e enfiaram. É, coisa eles lá, têm um contrato anual com a Tim, né? Uhum. Cotinha. Cotinha. Uhum. Cotinha. Cotinha Zuxa. Cotuxa. Eu tô bem feliz com a temporada. Eu era igual a Mad e a depressão. O quê? Tira. Mas o meu problema é que eu não consigo torcer pra ninguém nessa temporada. Nem Madrinha. Não, tirando a madrinha, que é do carisma, mas assim, amiga, eu torci esse episódio que foi muito bom, mas os outros ela foi horrível. Eu gosto de Kitty, apesar da feiura. Meu problema com a Kitty é que ela, além dela ser feia, ela é feia. Além dela ser feia, eu acho ela caga regra pra caralho. Ah, ela é? Porque tudo que ela fala dos outros, ela também faz. Eu acho ela muito caga regra. Ah, mas isso aí a gente tinha só a gente caga regra. Ah, mas Sarah Vicka pelo menos era gostosa, né? É boa bastante. Mas era padrão, né? Não. E a Kitty não é, né? Nossa, essa tá muito longe de ser padrão. Gente, ninguém ali é padrão, pelo amor de Deus. Essa é a única padrão, é a média, né? Que elas dizem. Mas falaram que é a temporada das mais gostosas, né? Ah, é. Gostosas são. Não, a Milena e a Barroso são belíssimas. São. Chata pra caralho, mas elas são lindas. Mas é isso. Mas é. O que tem de bonitas e de chatas, né? E o flop, gente? Quem será que sai, hein? Quem será, amigo? Quem será? O spoiler tinha a pessoa já? Não. O spoiler não tinha. Dessa tinha desse episódio. Do próximo não tinha. Entendi. Mas o spoiler não foi do Paredão das Blogueiras? Sim, mas é aquele. É aquele. Eles entram na sala. Né? É o comercial que não mostra. Quem foi eliminado. Só dava pra saber então, da Giovana que não tava. Você já sabe quem que é o... Você não sabe agora quem que vai ser eliminado, então, né? Não, não sei. O que o cara falava no vídeo é... Cara, a gente já sabe que Jordan já vai estar no paredão. Ou seja, não vai sair no próximo. Não vai sair no outro. Ah, mas Jordan destaca absoluto aí, né? Porra. Falou em árabe, né? Vendendo esse filme. Palavra assim, gente, parando pra pensar do que Jordan tem rendido no programa, eu acho que foi certo ter arrastado a gata. Rende mais que Milene Barroso. Exato, tá aí com memes incríveis. Não, rende, é porque assim, se você pensar, eu gostava da Giovanna, mas não fez nada. Só disse que, esse não é o meu forte. A Marilete, mesma coisa. Só fica, vou vir, vou arrasar e não arrasa. Então, vai sim. Marilete vai sair agora, né? Jordan. Vai, vai. Vai, vai. Botou metrólica no vídeo, né, amigo? Faz um vídeo feel good aí, lá. Ela tá caçando a oportunidade dela no Toinha. O pior é que o vídeo dela foi o que eu mais gostei, o que eu achei mais bem editado, só que o problema é meter o Metallica ali pra tocar. Isso. Porra, amiga. Não deu pra defender. O vídeo e ficou da bom. Era pior. Não, o vídeo ficou bom. Mas, né, infelizmente, de relaxante não tinha nada. É, porque eu odeio o vídeo de ASMR, então já caiu pra mim. Eu também. E o da Milena ficou meio. O da Milena é o mais chato, porque ela fica. Ai, nossa. Ela fica enfiando e tirando o negócio toda hora. Amiga, pra mim, ela quis fazer ASMR, mas ela não sabe fazer. Ela inventou que ela sabe fazer, e ela fala, porque eu já fiz ASMR. Nossa, filha. Ela dá uma masturbada nos pincéis, né, amigo? É, fala, garoto. Já meteu o xerecão, né, no começo do episódio. Garoto, viu isso? Eu fiquei passada. Quem não viu, né, amiga? Quem não viu. A pergunta é quem não viu, né? Ela mesma ficou com vergonha da foto dela. Safada. Safada. Velha safada. Velha safada. Mas também, né, que prova, né? Tira uma foto do espelho e põe no negócio 99. O que você vai fazer, né? Eu adorei que ninguém inverteu a foto, nem pra aparecer a sacola escrito 99, né? Ficou invertida. Não. E a Kit que meteu a Samara, do nada. Eu não entendi a energia que Kit estava nesse episódio. Também não entendi. Morta pra mim, né? E Mad jurando que é braçuda, né? Gente, e Mad chocada quando o Nathalie Neri começou a falar mal do mousse dela. Foi ela... muito engraçado. Sim, ladeira abaixo. Eu achei que eu tinha arrasado. Quem mostra tá falando, né? Eu acho que eu fui bem. Depois da merda que aqui no Rio de Janeiro todo mundo fala comida lixa. E ela tá até com aquele negócio na cabeça, né? E ela, a Nathalie começa a arrasar, ela até tira. Ela falou, tipo, parece uma palhaça, né? Bichinho. Muito bom, cara. Muito, muito bom. E assim, já assistiu de abandonar a temporada, Edu? Eu? Agora que eu cheguei aqui, né, amiga? Agora eu vou até o final, né? Mas você tava falando, ai, não quero ver isso não, pra ver gente sem talento, isso aqui. Ele tá. Não, é que Eduardo tava mais irritado com o kit que tava rolando por fora. Eu vou falar que a militância. Né? Mas tava chatão, gente. Na moral. Ah, cara. É porque eu acho o programa meio cansativo desse tamanho. Eu confesso que várias. Eu passo boa parte de quando elas estão ali na workroom fazendo as coisas. Tipo, quando Paloma Tamires chegou pra dar palpitinho, falei, porra, não vou ver isso, porque eu não gosto da Paloma, né? Eu acho ela chata. Uhum. Né? Pra temporada dela, excelente personagem, funcionou bem. Mas uhum. ela é tá bem chata. Tá chata. Ela é bem chata. Eu até gostava dela, mas como jurada, não tá acrescentando nada, não. É. Ela tá achando que ela é a setora da Melissa lá. Exato. A Blog só tá ali porque o Rafa Dias obriga, né? Sim, ela não tá nem perturbando, ela tá só cumprindo o contrato mesmo, calada, vencendo. Nesse episódio ela nem falou mesmo, eles foram fazendo, tipo, foi assim, Lorelai, Nathalie, Paloma, Nathalie, Lorelai, eu fiquei assim, gente. Aí quando o blogueirinha fala, eu falo assim, porque pra mim você foi a melhor. Você não fala que ela é a melhor no, na hora da coisa, você fala como é que foi o... Ah, mas aí, né, Never Forget, vão contar isso pra Mandy, na... Na temporada passada, a blogueirinha vira pra querida lá, que é a grande maquiadora artística, Natália, e fala assim, Natália, parabéns, você tá na final. Ah, eu amo! Aí a Natália fica toda assim, aí os meninos olham pra ela assim, tipo, quê? Aí ela, não, eu quis dizer na final da... Porque, tipo assim, você passava pra uma próxima etapa, na final da prova. E aí, no fim, a bicha foi eliminada, não foi pra final. Eu amo! E foi do top 4 pro top 3. Ai, gente, muito bom. E o Edu faltou só subir em cima da mesa e quebrar a cara da blogueirinha. Ele falou, é assim. Ai, gente, eles são muito desorganizados com umas coisas, né? Muito amador. Nossa, um negócio que eu fiquei muito assim, porque assim, eu sei que a Diva e a Depressão não são, né, super apresentadas. Até acho que tem um certo charme no improviso delas, mas teve uma hora que a Diva falou assim... Ah, eu ia fazer a mesma piada do look da Paloma, de parar o trânsito. Eu falei, por que você deixou isso na edição, meu anjo? Meu Deus do céu. É muito amador. Mambembe, né? É, tipo assim, gente, não tem um roteiro de piada, pelo menos, pra fazer. Gente, mas as caras que a Diva faz durante os discursos é muito bom. Kirk Mandy fala de lixo, que Marilu fala que quer morrer, que não sei o que. As caras que a Diva faz são ótimas. Eu queria um pack de sticker só do Telegram só com as caras de Diva. Aí, muito bom. É difícil, né? Ah, amigos, a gente tem que falar também da gloriosa história de Kit falando pra Mandy que ela se identifica com algumas coisas que Maddie faz, porque lembra muito uma época dela. Sim. Da vida dela, né? E aí ela lembra de uma gloriosa história de uma grande amiga dela, que foi pra balada sem óculos, encontrou Maddie montada, ficou horas conversando com Maddie montada, achando que era ela. Gente, pelo amor de Deus. Eu amo. Que as duas não têm nada a ver. Ela tava sem lente, né? Porra. Eu acho a drag da Mad muito sem graça. Eu já falei isso com o Zonon, inclusive. Você sabe porque ela era drag, gente? Ela é. Porque ela resolveu entrar de Mad com o nome da drag, mas não de drag, né? É, não, uma drag não. Muito da sem graça, a drag dela. Mas já ficou conversando com ela várias horas, achando que era Kit? Não, porque a Kit é feia, aí não tem como não saber quem é, né? Garoto. Pois é, que Kit é horrorosa. A Mad também não é bonitona, mas assim... Não imagina a Mad olhando e falando assim, nossa, ela tá me chamando de feia. É. Ah, e a madrinha manda essa, né? Você me lembra uma época da minha vida que eu era bem parecida com você, era meio assim. Madrinha feia. Eu amo. Ai, meu Deus. E eu tenho que perguntar pra vocês, porque mais uma vez eu esqueci de ver o Drag Race UK. Garoto! Mas eu quero saber. Aí eu falo que eu não tô gostando, mas também até esqueceu de tão bom. Eu esqueci, amiga. Amiga, você ia ficar tão feliz com a eliminação. Né? Foi a Tayris, finalmente? Foi a Tayris, mas não merecia. Não merecia mesmo, na moral. Porque assim, eu tava refletindo sobre as últimas eliminações, até vi o vídeo da Bussy Queen, né, a querida que eu sempre fiz de análise. Ela falou assim, gente... Só não tiraram Tails ainda porque a RuPaul tá tentando se escorar nesse incrível casal que criaram aí, Tails e a outra. Não lembro se é a Bonnie ou é a. É. Então, como eles não tiveram justificativa ainda pra fazer o bottom do casal, eles estão empurrando. E aí, o que foi que aconteceu nesse episódio? Bottom do casal. Ah. E aí, eu acho primeiro, eu acho que a Tails não merecia estar no bottom. Sim, também acho. Porque, assim, foi ok. Foi, tipo, Kit Kawakubo. E a A querida, o casal dela, que eu não lembro o nome nunca, se é Bonnie and Clyde ou se é a outra. Catherine Feelings. Catherine Feelings. Ela foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão... Ela escolheu fechar. Ela foi podre, ela fez umas piadas. Pra mim, ela teria que ter ido embora sem lip sync, de tão ruim que foi. Foi roast, né? Foi roast. Foi roast. Menino, Bonnie ganhou o roast, tá? Olha aí, pior que ela foi a melhor mesmo, viu? Foi boa. A melhor assim, na verdade ela foi a menos pior. Que foi bem ruim todo mundo. Sempre, né? Eu acho que a Silexa talvez daria bottom, porque não vi nada demais. E qual que foi a quinta que fez? Foi a... Ah, foi a El. A El Voz foi ok também, mas a Bonnie foi melhor que a El Voz, por incrível que pareça. Eu acho que a Bonnie foi inteligente. Ela não chegou com a super energia, porque ela não tem. Mas ela, tipo, ela trouxe o Liam Gallagher de volta, falou umas coisas pra Page Tree. Foi o... Assim, foi bem, bem interessante a abordagem dela. Foi um roast que eu não esperava ver e que eu achei bom. Agora, a Catherine Feeling, gente. Teve uma coisa engraçada, né, Zanon? Que eles, ela chega, ela esculacha a pessoa. E aí no final ela fala assim, my sister. Tipo, nossa, moral. Tudo ela falava assim, my sister. Porque ela fez tipo um personagem de... Sei lá. De yoga, né? De um hippie, né? Comedor de coxinha de jaca. Uma nota de Nery ela fez. Isso. Amo. Mas foi bem ruimzinho tudo. Mas foi péssimo. E aí temos aí a final, então, né? Catherine Feelings, não merecia. Silexa. Já é a final? Já. A próxima já é a final. Gente! Esse eu vou lembrar de ver. Gente, Bonnie vai ganhar, na moral. Eu acho. Eu acho que a Ali Voss tem chance também. Não acho, acho que vai ser Bonnie. Mas do jeito que tá, vai merecer, né? Porque tá que pariu. Né? Mas foi isso, amigo. Tá perdendo nada. Assiste a final, nem precisa assistir os outros episódios. Ah, não, só falta esse, eu vou assistir esse. É, eu vou pular pra final também. Não, eu vou ver esse da semana, vou ver o roast pra terminar a temporada inteira, né? Eu. Agora, eu não opino mais que temporada as pessoas devem ver ou não devem ver, né? Porque tentei com essa e fudi. A próxima é o Zanon que escolhe quem que Sassi e Mandy vão ver. Não, mas o Sassi tá vendo o quê já? Duas temporadas já tá vendo. Sim, a gente podia obrigar eles a ver a próxima americana, hein? É, eu acho que a próxima americana deveria assistir. Porque como a última foi lixo, igual a coxinha de Mandy, é capaz da próxima ser um doçucho, né? E você viu, você assistiu o Canadá já, Léo? Ainda não vi. Menino, foi bem bom o episódio. Foi bom, eu gosto do Canadá. E as DAG foram bem carismáticas, gostei de várias. Olha aí, eu tô prestando na Espanha também. Ai, chato. Já é a final também do domingo, graças a Deus. É, mas eu tô uns dois atrasados. Pula pra final também. The rain falls in Spain, né? É isso, mon amis. É, cara. Vamos jantar? Vamos jantar. Vamos jantar, sabe o quê? Vamos jantar o quê? Na Michel. Espanha. Vamos jantar na Espanha. Sim, espanhol. Né? Espanhol. Vamos falar aí de O Cuco de Cristal, meus amigos. Menino, você viu toda, Sácia? Amiga, eu vi até a metade do terceiro e foi meu limite. Nossa, eu não passei do primeiro. Eu só vi o primeiro, mas confesso que fiquei intrigada. Eu não fiquei intrigada, não. Eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso. Eu fiquei muito confuso. Depois vai dando uma clareada, sim, mas ainda assim é uma série muito confusa. Clareou? Ivete clareou. Ih, ela vai derrubar aqui coisa, né? Que vai. Ivete clareou. Clareia, vem perfumar o puxão, cucão. É a música da novela, né? Quando menos esperar, clareou. Ivete clareou, a música da novela? Cucuzucho, né? Ah, é? Gugão, né? É o embranquecimento do axé, né? Então, menino, o Cuco tá de Cristal. Que branco pode fazer axé? Essa série aí que, a princípio, eu achei que só ia ser uma série de investigação, né? Porque a gente tem essa menina aí, grande... esqueci o nome da protagonista, gente. Clara, lembrei. Grande Clara, que é médica, né? Ela é médica. Eu achei de uma ironia cavalar, porque ela tá estudando pra ser cardiologista, né? Ela tem um ciricutico, e aí ela tem que receber um transplante de coração. Garota, aí eu achei que fosse ser alguma coisa ser tipo palpito, né? meu coração me levando de volta. O que não deixa de ser, porque ela... Eu não entendo essa obsessão de gente que recebe órgão de transplante tem que ficar ligando pra família das pessoas. Também não. E assim, culpa nela. Ah, eu fico culpada porque pra eu viver, alguém tem que morrer. Não, gata, a pessoa já morreu. É, filha, se não fosse você, ia ser outra pessoa que ia receber. Ou então a terra ia comer. Então assim, só agradeça e sabe, move a vida. Exato. E aí ela decide, né, procurar saber de onde veio o coração. E aí ela descobre que vem de uma cidadezinha, né, da Espanha, de um rapaz que sofreu um acidente, tinha a mesma idade que ela. E ela decide ir pra lá agradecer, né, why not? Só que nessa cidade, é uma cidade que acontecem coisas misteriosas. Que eu acho que essa série não ajuda a gente, porque logo no, a primeira cena é o pai do menino Juan lavando a mão. Ele tá com a camisa suja de sangue. Juan fala assim, o que aconteceu, papai? E aí ele fala assim, ó, silêncio, segredo. Aí fala assim, ah, papai, mas você falou que nós não pode ter segredo. Ela falou, pode sim, esse aqui pode ter segredo. Isso em 2003. Aí pula pra 2004, tá esse homem, né, que a gente descobre que ele é investigador de polícia. E aí ele tá investigando um incêndio que matou uma mulher. E aí a mulher tinha dado queixa do marido por agressão alguns dias antes e depois retirou a agressão. E quando a gente volta pra 2022, que é a linha temporal da série, a gente descobre que esse cara desapareceu quando tava investigando esse caso do incêndio. E conforme os episódios vão passando, né, tu descobre que foram 11 desaparecimentos em 30 anos. Uhum. Né? E aí, além disso, logo que Clara chega, desaparece uma criança, uma neném, né? Aí fica todo mundo procurando neném, nanã, e de repente ela vê o neném com uma pessoa fazendo a coreografia de The Away, né? Eu amo. E aí ela fica achando que a nova temporada fica tão emocionada que desmaia, né? Ela desmaia. Aí quando ela acorda, a menina tá no hospital, e aí já resgataram a criança e tudo, né, não sei o quê. E ela fica meio obcecada. No primeiro episódio aparece ela vendo o vídeo no Instagram do menino fazendo a dança também, do The Way. É no primeiro episódio que aparece? Menino, não lembro, não vou lembrar, não. Acho que não. Porque mais à frente, ela descobre que uma das enfermeiras que trabalha lá no hospital era a namorada do menino que morreu e doou o coração pra ela, né? Uhum. E esse menino tinha aquela síndrome dos ossos de vidro. Sim. Né? E aparentemente ele também era bipolar. Que ele tinha momentos de muita euforia, uhum, e momentos de muita tristeza. Inclusive, ele não sofreu um acidente de carro, né? Ele se matou. Sim. Ele se matou. Uhum. E aí, quando essa menina, ex-namorada dele, manda solicitação de amizade pra Clara, a Clara aceita ela, fica vendo as coisas no Instagram, e aí tem um vídeo desse menino que morreu fazendo essas danças da OA, que ela viu o cara fazendo com a neném. E aí ela decide se aproximar da viúva pra tentar entender o que tá acontecendo, como se fosse necessário. Não é, vai embora pra sua casa, para de inventar moda, né? Mas assim, foi meu limite, eu não consegui ver mais, não. Achei chata, assim, cansativa demais. Não, pra você ver, você viu quase 3 episódios e não andou, né? É, e a protagonista é muito pressão baixa, né? Ah, que bom então, que eu não vou continuar. Nossa, chatona essa menina também. Eu acho que não vale a pena, de verdade. Eu achei que ia ser, tipo, ela tava sentindo as dores do cara, que não sei o quê, e aí por isso que ela tá indo atrás, mas não é nada disso. Exato, eu também achei que poderia ser. Ela só tá indo atrás do órgão dele porque ela quis, porque ela é feliz. É, porque ela porque fala, é triste, tá sem, né, um trabalho, né? Tá sem um trabalho. Se tivesse um emprego, uma louça. É isso. E se a CLT estivesse cantando, você não tava nessa. Auto, né, de serviço, aí você resumiu a série. Se tivesse uma publi da 99, não tava fazendo essas coisas. Olha aí. Tivesse comendo um podrão um vegano. Pejotinha, né? Também tava trabalhando. Exato. Entendeu? É complicado. Complicated. É, mas bem ruimzinha. Eu fui assistir prestando atenção, porque tem série que eu assisto jogando, né? Aí eu falei assim, vou assistir porque eu gostei da sinopse, mas... É, não, eu achei que ia ser intrigante. É. E aí eles querem ir e voltar no tempo o tempo inteiro, e aí você se Nossa, perde, é muito então... chato. É muito Eu acho que é a pior parte. O que mais me broxou foi isso. Vou te falar que nem isso me broxou, não, porque eu sou a mais crítica do mundo desse negócio de vai e volta de passagem no tempo, que eu me perco com facilidade, mas esse até que foi de boa pra mim. Aí eu falei, ah, nossa, vou ver se o Sá serviu a falar que vale a pena, vou continuar. Senão, não vi. Então, já ficou com Deus. Menos não uma coisa. Vi. Menos uma série das 15 que você tem que continuar, né, amigo? Exatamente, Garritz vai vai passou na frente, né? Passou. Igual Maria. Mas aí, menino, saindo da Espanha, vamos para o México. Né? México! Ai, essa achei chata também. Porque essa eu vi toda. E olha aí, essa eu não vi. Essa eu vi toda. Os episódios curtíssimos, né? 30 não. minutos, essa eu vi toda. Ai, bom demais. Que é Como Ganhar na Loteria. Uhum. Né? Que inclusive queria. Poxa, aprendeu? Aprendi, que é só fraudar o sistema. Amo! É isso. Eu fiquei. Eu acho que nessa. Eu fiquei entretido, porque ela é uma série cômica, né? Assim. Cômicozinha. Analisar friamente, ela não é uma série dramaticona. Então, isso me pegou muito, assim. Eu fiquei entretido, porque a gente já conhece os nossos protagonistas quando eles estão ali dando os últimos passos de fraudar a loteria. E aí, depois, a gente descobre que, na verdade, todos eles trabalham na produção desse sorteio da loteria, né? E o que mais me chamou atenção é que foi um caso real que aconteceu no México em 2012. Ah, é real? É real, né? É um caso que rolou realmente no México em 2012. Que aí a gente tem o José Luiz, que ele é um cara que ele, quando era jovem, era piloto de automobilismo, só que ele sofreu um acidente e não pôde mais pilotar. E aí a filha dele agora pilota, né? Então a gente vê ele no começo torcendo por ela e tal. Só que, obviamente, ela não é levada em consideração justamente porque ela é menina num universo altamente masculino. Então ele quer conseguir para ela que ela entre para uma equipe de corrida para poder ter chance de ser a primeira pilota mulher da Fórmula 1. Só que aí, para ele poder conseguir botar ela na equipe, ele precisa de 6 milhões de pesos. Pra poder botar ela na equipe. Coisa pouca. E aí, o Zé Luiz, ele trabalha numa repartição pública que faz esses sorteios da loteria. E o chefe dele, o grande Tarso ele Genro. É um... Tarso Genro. Ele é um bonachão que, obviamente, se aproveita da máquina pública pra poder fazer seus esquemas. Tem um caixa 2. Mas o Zé Luiz, ele é fora dos esquemas, né? Ele nunca aceitou dinheiro de propina, nem nada. E o Tarso fica sempre, né, fazendo falcatruas, não sei o quê. E o Zé Luiz tem uma ideia para conseguir esse patrocínio para a filha dele, né, de 6 milhões. Uhum. Vai criar uma... Porque a loteria, né, nessa série, ela funciona de que forma? As pessoas compram os bilhetes e parte do valor é retribuído para coisas sociais, né? Para apoiar... gente se alimentar melhor, saúde e tal, nananã. Como deveria ser, né? Na verdade. E em projetos sociais. Só que eles têm um mecanismo que eles fazem com que nunca o prêmio total saia. Né? Se tiver, sei lá, 10 milhões, nunca uma pessoa vai aceitar acertar as dezenas todas para tirar o prêmio todo. Né? Então, para poder fazer isso funcionar. E aí o Zé Luiz tem a ideia de fazer o quê? Criar um projeto social que uma parte desse dinheiro seja doado para atletas mulheres. E aí vai ser para o vôlei, para o basquete e para o automobilismo. Então a filha dele seria beneficiada e conseguiria correr lá na equipe. E aí ele faz todo o processo e tal, consegue. E ele precisa da assinatura do Tarso para poder botar o projeto para rodar. Só que o Tarso quer um ingresso de um show de mágica, né, do Mr. M, e que não tá esgotado, mas por acaso o Zé Luiz comprou pra ele e pra esposa dele ver. E aí ele dá os ingressos de mágica pro Tarso assinar lá a papelada que vai beneficiar a filha dele. Aí o Tarso assina, ele vai lá, dá o contrato pro cara da equipe, tá tudo resolvido. quando passa algumas horas, o cara da equipe fala assim: quando o dinheiro vai cair na conta? Aí ele fala: pô, já era pra ter caído. Aí ele fala assim: não, os contratos foram cancelados. E aí o Tarso decidiu cancelar os contratos pra ele poder botar uma parte de propina no esquema. Que ele falou assim: por que que eu vou patrocinar equipes que já existem se eu posso criar minha própria equipe e ficar com o dinheiro todo pra mim? Olha aí. Aí ele cancela tudo. E aí o Zé Luiz, vendo isso, o que que ele decide fazer? Ele decide fraudar o sorteio pra que ele consiga ganhar o prêmio máximo, que no caso é de 160 milhões de pesos, e patrocinar a filha dele. Só que, obviamente, ele tem que pedir, colocar no plano pessoas que também trabalham ali, né? Os operadores de câmera, a menina que faz o sorteio, o cara que guarda as bolinhas. Então, eles vão todo traçando um plano pra poder fazer essa falcatrua no sorteio, porque eles pensam: ah, a gente pode, sei lá, botar um peso a mais na bolinha pra subir só as bolinhas que a gente quer. Mas não, porque tem uma auditora que fica ali pesando todas as bolinhas antes do sorteio. Então não tem como fazer isso. Então eles vão testando um monte de coisas. E aí eles veem que eles podem fazer o quê? Fazer um sorteio de teste, printar o resultado. E como sobe a tela com os resultados printados, eles já saberiam quais seriam as dezenas que iam sair, fariam o jogo na loteria e conseguiriam ser os únicos vencedores do sorteio, né? E aí eles vão fazendo isso tudo, não sei o quê, vai dando tudo certo, mas chega no final, o Zé Luiz tem uma amiga, né, que é a Kate, que ela é a diretora jurídica da empresa. E como ele, assim, ela também nunca se envolveu nas falcatruas e tal. E quando eles descobrem que o prêmio é ganho, né, o prêmio de 160 milhões é ganho, ela fala assim: poxa, eu queria conhecer esses 5 vencedores. E aí, todas as pessoas que vão sacando dinheiro, nenhuma aceita falar, né, obviamente. Por quê? Os meninos jogaram, mas nenhum deles foi sacar o dinheiro. Tipo, o primo foi buscar, o Zé Luiz, a esposa, porque eles não eram casados no papel, foi buscar. Então, pra, tipo, não associar até a eles, né? Só que aí, no final, a Kate vê uma foto da esposa do Zé Luiz com ele na festa do Tarso e fala assim: ué, você que roubou esse prêmio? Ela: não. Ele: não, claro que não, não vou roubar nada. Ele falou: mas você conhece essa mulher? E aí ele fala: ah, é a mulher do Zé Luiz. E aí, né, tinha que ser uma gorda. Ah, cara, eu sou gorda, vai posso ser falar. Gorda. Aí a gorda, ela fala assim: ah, eu vou denunciar. Aí ela vai e aí, tipo, o pessoal fala assim: ah, se você denunciar essa fraude, você também vai ser implicada, porque você é a diretora jurídica, não percebeu nada. Aí o pai dela sugere assim pra ela: ah, mas se você denunciar pro jornal, eles vão ser obrigados a abrir uma investigação e você não vai ser implicada. E aí, no último episódio, né, depois de tudo ter dado certo, por causa dessa infeliz, dessa miserável, dessa gorda, vai todo mundo sendo preso, perdendo dinheiro. Eita. Todo mundo se fode, né? E eu tava torcendo pros bandidos, porque eles eram legais. Principalmente pro Zé Luiz, que ele só queria poder deixar a filha dele fazer o esporte. Porra, que merda de série, Sassi, você recomendando aí. Aí a única que conseguiu se dar bem foi a menina que fazia o sorteio, né, porque o dinheiro que ela queria ganhar era pra ela poder levar o filho dela pra longe, né, porque ela tava tendo uma disputa pela guarda do filho com o pai escroto, e aí ela consegue fugir com o menino, né, ela, a irmã, e consegue fugir com o filho. Mas o resto vai todo mundo preso. Aí no final tem um disclaimer, né, falando que o Zé Luiz da vida real, ele ficou entrando e saindo da prisão, porque toda vez que ele era inocentado, tinha mais uma coisa do processo, ele voltava a ser preso, até que ele morreu, né? E a esposa dele teve que ficar sendo foragida da filha durante 12 anos, com a filha durante 12 anos. Que merda. Por causa disso. Tudo por causa de uma desgraçada que não aceitou, né? Maldita. Nossa, eu fico muito ódio da Kat, muito ódio. E, qual foi o futuro dela, da vida real, não falou, não? Da Kat, ela foi demitida e ficou durante muitos anos sem conseguir emprego porque estava associada no esquema. Aí cada um com a sua sorte, viu? Enfim. É isso. Mas eu me diverti com essa série, assim. Entendo os anis, mas eu gostei. Eu comprei os protagonistas. Principalmente o próprio Zé Luiz. Eu achei ele muito bom. Achei muito bom. Muito bom. Ah! É o tipo de série que eu assisto, né? Então... Cian. Qual tipo de série que você assiste, ô Marcelo? Amiga, mas você acha que série de jogo que os caras vão fazer um assalto é uma série minha, cara? Vamos lá. É que não foi um assalto, né, amiga? Se fosse uma fraude. Amiga, série que eu assisto, igual Jogo do Bicho, o dono do jogo lá. Assisti por quê? Porque tinha um gostoso. E aí, sim, por isso que eu assisti, entendeu? Verdade. Safada. A Mel Maia então, sendo gostosa. Essa série não tinha nenhum gostoso, então. Não. Entendi. Fada. Ai, ai. Mas vamos então agora sair do México e vamos pegar um avião para a Grécia, meus amores. Vamos pegar o primeiro avião. Né? Porque vamos falar aí de Malice, né? Ou Maldade. Nova série aí do Prime Video, né? Protagonizada por David Duchovny. Meu Deus. E Jake Whitehall, né? Jake Whitehall. 2025, aí. Hein? Menina, e eu achei que o David Duchovny, ele tá inteiro pra idade dele. Amigo, ele não tava inteiro pra idade dele quando ele era jovem. Ele já tinha aquela carinha de acabadinho. Ó, deixa eu até olhar aqui. Peraí. Nessa série, ele aparece muito com a camisa aberta, nessa série. Particularmente. Botando os peitos pra jogo? Botando os peitos pra jogo. Né? É, até que ele não tá tão velho, mas ele tá com 65 anos. É, então acho que ele tá conservado. É, não. Pra 65 anos, realmente, tá assim. E eu tô tentando lembrar de onde eu conheço o Jack Whitehall. Eu tô tentando lembrar de onde eu conheço ele. Porque ele não é um rosto que é desconhecido para mim. Esse aí mas é quem, esse Jack Whitehall? Ele é o tutor, o Adam. Ah, o que é o que tá fazendo a Revenge. Exato, a Emily. Amiga, ele é um branco padrão, né? Então... É, mas ele vai... Ele vai sair com os viados no episódio 2, vai na sauna. Tem viado? Tem viado na sauna? É. Mas ele é bicho, ele não é, porque no primeiro episódio tem falando, o cara chega, ah, achei que você era bicho e tal, não sei o quê. Não, mas no segundo episódio ele vai pra sauna e pega um velho todo caquético. Por quê, menino? O plot dessa série é que tem essa família super rica, né, que é a família do David Duchovny, que tá ali passando férias na Grécia, né? Uma bobeirinha, uma brincadeirinha. E aí eles convidam um casal de amigos pra poder também passar, né, alguns dias ali. E esse casal de amigos leva esse tutor, né, o Adam, pra poder ensinar a filha deles história, né, que ela tá de recuperação. E esse tutor se mostra muito solícito, né, até demais. Uhum. Se mostra muito solícito e, aparentemente... Ele tem alguma coisa contra o personagem do David Duchovny, né? Porque a gente começa vendo ele chegando nos Estados Unidos e ele sendo retido pelo aeroporto área restrita, né? E aí eles perguntam pra ele, o que aconteceu com a última família que você trabalhou? E ele fala, ele era um cara muito mal, né? E a partir daí a gente volta... pra ver ali os 10 dias anteriores do que aconteceu, né? E aí a gente vê ele chegando com essa outra família, e aí ele vai começando a jogar um charme pra mulher do David Duchovny. Amiga, eles vão... eu fiquei com medo, que eu achei que ele ia pegar o filho. Amiga, eu não estou duvidando que possa acontecer em algum momento. Porque o filho dá umas olhadas meio nervosa, morde o beicinho, né? Umas coisas esquisitas. E agora que eu sei que ele corta pros dois lados... Adoro. Ou vai pegar o David Duchovny também, em algum momento, né? Ou vai pegar a família toda, né? É igual o menino do Verdades Secretas 2, né? É, vai fazer igual aquilo lá, né? Entra na minha casa e come o cu da minha família, né? Vai comer. Exato! E aí, menino, ele, né, começa a se engraçar pro lado da mulher do David Duchovny. Eles vão pro passeio no iate. Ele pega o passaporte do David Duchovny e joga pra fora do iate, né, pra... ele ficar sem identificação. Aí eles vão pro bar com várias mulherzinhas. Ele droga o David Duchovny, né? Droga o cara, depois... Aí eu acho que ele perde a simpatia de todo mundo. Porque no começo do segundo episódio, ele mata um gato. Ele mata um gato. Pega o sangue do gato e joga na camisa do David Duchovny. Porque depois aparece lá que um vizinho foi agredido. E os únicos suspeitos são o David Duchovny e o Adam. E aí, né, ele faz assim, como o cara tava drogado, né, ele faz o cara acreditar que, tipo, talvez pode ter sido ele. E ele tá sem passaporte, tá sem nada, uma desgraça, né? E por causa dessa investigação policial, o Adam fica proibido de sair da Grécia enquanto a investigação não acabar. E aí, o que acontece? A família dele, que ele tá trabalhando, vai embora. E a mulher do David Duchovny fala assim, ah, então eu vou te contratar pra você ser tutor da minha filha. E aí ela contrata ele, né? E aí até o final do segundo episódio, quando eles voltam pra Inglaterra, e aí o Adam vai morar na casa deles na Inglaterra. Aí foi até onde eu vi, então, os dois episódios. Mas eu quero saber por que o Adam quer se vingar do David Duchovny. Como ele é dessa coisa de investidor, né? E eu acho que deve ter fudido a família dele de alguma forma. Eu achei até que ele podia ser filho do cara, alguma coisa assim. Aí ele tá criando outra família. E eu não vou duvidar, amiga, que também pode ser. Mas o meu problema com essa série é que ela é meio bege, né? É. E aí o cara que é o grande Emily Thorne do negócio, ele é muito sem graça, eu achei. Ele podia ser um ator mais exagerado, alguma coisa mais... Não sei, alguma coisa... Não me faz querer continuar ou torcer pra ele. De falar assim, não, eu não tô torcendo pra ele, não. Infelizmente, eu tô torcendo pro David Duchovny descobrir. Eu tô torcendo muito pro David Duchovny descobrir. Logo. Então, porque é esse que é o problema. A gente tem que estar torcendo pro cara que tá fazendo acontecer na casa do outro, né? Mas eu achei muito ruimzinho, assim. E ainda mais ele já fala desde o começo que ele tá fazendo isso aí, não dá tipo um ar de mistério. Sei lá, eu achei meio mal feita a série. E as pessoas também não gostei da família. Pra mim foi bem nada mesmo. É, eu vou seguir, eu vou continuar, né? Já que são só 6 episódios, eu vou terminar de assistir com certeza. Pra ver qual é. Podia ser uma bela farofona, né? Mas não entregou. Tipo The Girlfriend, né? The Girlfriend, os mentirosos, podia ser várias coisas, né? É, semana que vem eu conto pra vocês, né? Se eu terminar, obviamente, a tempo. Qual que é o grande plot por trás disso tudo? Exatamente. Ha! Mas vamos então aqui já pra reta final desse podcastzinho gostoso, né? E vamos fazer o quê então? Vamos tomar champanhe em Paris, meus amores. Ai, queria tanto. Cada golada naquele champanhe italiano. Ah, queria tanto uma golada daquele francês. Vamos tomar champanhe em Paris, porque vamos falar aí do nosso segundo filme de Natal da temporada, né? Que é Borbulhas de Amor. E já gostei mais do que o último. Né? Que é Champagne Problems, que por acaso é o título de uma música da Taylor Swift, né? E Borbulhas de Amor também. Borbulhas de Amor também, só que do Fagner. Do Fagner, né? Que é a Taylor Swift brasileira, né? Exato. Seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encontrar. E filme estrelado, né, por Minka Kelly, nova queridinha da Netflix, né, esse grande, escolheu grande bem, atriz, né? É isso. Você e aí... Borbulha sobre sexo oral? Quê? Cara. Essa música? Não, é sério. Amiga, é sobre... Lógico que é. Sexo oral da mulher, né? Sim, que ele fala que deve ser um peixe para ele ser limpo e dar aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encontrar e passar a noite em casa. Dentro de ti. E vale dizer que esse filme é do mesmo roteirista e do mesmo diretor daquele grande filme da... Não, da Vila, em Verona. Eu amo também. Com a Bonnie. Amo. Bonnie e o irmão Altão de Umbrella Academy. Um exatamente. Qualquer, né? É isso. A confusão do Airbnb. Sempre esse filme de Natal tem um gostoso, né? Pra seu par, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Maleose, conta pra gente do que se trata Borbulhas de Amor. Menino, Borbulha já amou um grande remake aí de Emily in Paris com o filme do queijo, né? Da Bethany. Sim! Verdade! Porque a gente tem aí Minkazinha, o nome da querida filme... Cadê? É Minka. Sidney. É Sidney? É, Hello Sidney. Amo. É Sidney. Sidney, então, ela tá grande executiva, né? De empresas que atendem champanhe, isso que que tá fazendo uma apresentação pra falar sobre a compra do champanhe, não sei o que, como champanhe é maravilhoso, não sei o que, ela faz toda uma divagação. E aí o chefe dela fala assim: menina, vou te mandar pra Paris fazer a apresentação pra família champanhe. Aí ela fala assim: ah, tá, é, queria não, mas vamos lá. Quando ela chega em Paris, conhece o delicioso, né, saboroso, borbulhante Cassel, Henri Cassel, né, em Cavill, que é um homem, assim, bem francês, como o Zanon falou, assim, bem, bem afeminado, né, afeminada. Nossa, eu jurava viado. Que ele era um homem viado, né, mas ele era só francês, como você me contou. Pois é, e aí ela conhece esse querido, ele vai mostrar todo o lado de Paris que ela não conhece, do Natal, de tudo, faz até a Torre Eiffel, tem uma vista muito melhor. Aí dá uns passeios com ela, não sei o que, os dois se envolvem ali, tem um, né, um momento de conexão profunda. E aí, logo na sequência, Sidney descobre que Henri Cassel, na verdade, é o herdeiro da família Champagne. Tá, que ela tem que fazer a apresentação. Eu amo que é realmente Emily em Paris, né? Porque... E até a chefe, Sylvie, zoando ela. Não sabe falar francês. É muito Emily em Paris, né, viado? Como... Mas ela já sabe, pelo menos, entender, né? Porque a Emily nem sabia nem entender. É, Emily, coitada. Foco em outras coisas, né? Sofreu em outras borbulhas. É isso, e aí vai desenvolvendo esse amor com rivalidade, é, toda hora a moça francesa implicando com ela. Porque tem a disputa, né? A disputa pelo contrato, né? Você disputa? Tem o Hunger Games do contrato do champanhe. Né? Ai, amo! Tem o Hunger Games que tá disputando a Brigitte, né? Que é a francesa. O Roberto, que pra mim é o melhor personagem desse filme, né? E o Otto, né? Que é um alemão que só pensa em coisa dark na vida dele. Dark trevoso. Eu amo. Gente, Roberto muito rei. Porque eu amo que o pai de Henri pergunta assim: então, gente, o que vocês querem comprar minha empresa? E Roberto fala assim: menino, eu gosto de dar festa e eu gosto de champanhe. Por isso que eu quero comprar a empresa. Simples assim. Gente, pra mim, pra você comprar uma empresa... entrar numa licitação, era só falar assim: olha, é, eu dou mais dinheiro. Uhum. Eu falava: então tá bom, então eu vou te vender. Tem todo um final de semana de convencimento. Tem que provar, ah, que amiga, ele tá, né? Ele tá vendendo sua empresa, ele tá vendendo uma experiência, um, né? A família é um sonho. Uma experiência, família, um sonho, eu amo. E o Henri, o pai, tem um derichos, foda rolando também, né? Sim, papai não cuidou de mim depois que mamãe morreu, né? Pois é. Virei o pequeno príncipe. Sofri por isso que sou um homem viado. Isso. E aí fica essa barra dessa reconciliação dos dois. O querido Henri também dá umas vaciladas com o Minkinha, né? Porque ele tá nessa insegurança, nessa. Porque nessa Minkinha relutância. Não erra nesse filme em momento nenhum. Nenhum. Não erra em nada. Grande intolerância à lactose, né? Bichinha! E Brigitte fazendo ela comer os queijos. Passando mal depois de comer os queijos. Toda cagada. Ah, gente, eu não comeria. Eu falaria: olha, você me desculpa, eu adoraria fazer, comer todo esse banquete aqui, ter essa experiência francesa, porém, sou intolerante à lactose, então. Amiga, mas assim, ela faz pra agradar o chefe e tal. Eu faço realmente pra viver perigosamente, então. Olha aí. Eu amo queijos. A gente vai ter que fazer um jantar igual esse que ela fez, que era só queijo não sei o quê, queijo não sei o quê, queijo não sei aonde. Ah, depois das SSP a gente pode fazer, porque senão o Léo não vai. Né? Eu acho que seria tudo. Eu tava vendo aqui o Instagram do moço, né? Tom Woznixa, né? Gozarda. E não tem chances, né? Uma glande, tem nada. Achei um perfil homofóbico. Um caule. Inclusive, ele é de Slow Horses, hein? Um caldo, pois é. Deve ele ser tá bem machinho no Instagram dele, viu, Zano? Não é viado. This is for the people who was lost, somebody. Meu coração, ele sempre vai ser viado. Também. Eu amo meu coração. Ai, que incrível. Mas eu achei muito gostosinho. Né? E assim, gente, depois do ano passado, que eu e a Amanda vimos os mercados de Natal, tudo. Gente, eu não posso ver um mercado de Natal que eu já fico me tremendo inteiro. Eu também, gatilhos, muito. Eu fiquei, caralho, será que eu vou ter que passar um Natal em Paris? Depois falei, não, né? Vou ficar pro... Amiga, a gente vai ter que passar um Natal em cada país da Europa pra poder aproveitar os mercados de Natal. É isso. Né? Amigas, eu tava vendo, já fiz um convite aqui pra quando a gente for fazer a nossa próxima Eurotrip. Tem agora, tipo, um trem entre Roma e qual que é a cidade? Acho que é da Espanha. Que faz o tour pros mercados de Natal. Não acredito! Eu vi isso também. É, eu vou achar aqui, vou mandar lá no grupo pra gente já mentalizar, né? Já fazer o secret. Vamos jogar, gente. Vou fraudar aqui o Mega Sonic. Mercado de Natal, tudo pra mim, gente. E assim, ó, Itália lança trem noturno, conecta Roma e Munique para visitas aos mercados de Natal. E aí é super bonitinho, é um expresso já todo decorado. Oh, aí passa pelas árvores tudo. Ai, eu amei. Ai, gente, olha de bebê. É louco por viagem de trem, né? É, não, e a gente vai ter que levar o Leózio no mercado de Viena. Sim. Naquele que nós fomos. Maravilha. Que tem a roda gigante, que tem a árvore. Árvore de coraçãozinho. Filho, gente. Amigo, mas eu tomei contra a Viena, porque... Tá rolando toda a polêmica de tentar banir Israel do Eurovision e tudo. E aí parece que a Áustria, como venceu, vai sediar o próximo, né? Viena. Olha aí. E aí eles já disseram que se Israel sair da competição, eles não hosteiam. E eu tô assim, por mim que saiam também. Ah, concordo. Mas vou assim mesmo, na feirinha de Natal. Aí. É, não, na feirinha sim, só no Eurovision, né? Isso. Sim, eu amo. Nossa, perfeito, gente. Eu adoro a feirinha de Natal. Quem vê, pensa que é uma barraquinha de Rio de Janeiro. Na feirinha de lixo. Taipa, cheio de lixo, podrão. A feirinha foi perfeita. Inclusive, eu deixei um rim em troca de queijos nesse... Olha aí. Natal de Viena, não. Nessa feirinha de Viena. Você é muito minca, Kelly. Porra, em nada, você errou, amiga. Porra. Em nada. E nada, você errou. Nós comemos os queijos da Amanda. Os queijos da Amanda estavam deliciosíssimos. Uhum. Ah, eu queria comer o queijo da Amanda. Temperados, ai, maravilhoso. Sim, tinha um queijo roxo, um queijo laranja. Uhum. Opa, tipo, é um queijo vermelho. Uhum. Incrível. Tudo pra mim, gente. Amanda maior do Brasil. Tu te formou. Mas, ó, falando do filme ainda, já é o meu filme favorito de Natal do ano. Isso. Eu só vi dois. É porque você não viu do Jonas Brothers. Ah, eu vi. Viu? Oh, mas eu acho que agora... Você não gostou, né? Não, Jonas Brothers pra mim ficou em segundo agora. Olha aí. Ou seja, a Lisa Silverstone tá mal mesmo, hein? Flopou demais. Vixe. Lindsay Lohan vai lançar nada de Natal? Esse ano, não. Ela lançou Sexta-feira Muito Louca, né? Que é um ícone também. Ah, eu não vi, já saiu na Disney, né? Já. Eu queria ver, mas a Erika preferiu ver Quartos Fantásticos. Quase revi, se eu estava entrando lá pra ver a mão com o balanço berço, aí eu olhei assim e falei, podia ver Sexta-feira Mais Louca ainda de novo, hein? Ah, eu vou ver de novo. No Natal, agora nas férias, eu vou ver. Falei. Eu vou ver. Meu e o dois juntos. Verdade. Pro Logado 500. Mas meninos, então, pra gente encerrar esse nosso podcast belíssimo de hoje... Já, sobre isso. Um dia são 4 horas, no outro dia são só 2. Duração de 2 episódios. Não. Mas o episódio de 4 horas dessa semana é o do pago, de quem paga. Isso. De quem paga o podcast privado. Uhum. No qual a gente comentou o episódio musical de Crazy, né? Isso aí. Pra vocês, Heres Mortais, é só 2 horinhas. E é isso. Eu amo. Ambos bem. Mas vamos então falar então do remake de A Mão que Balança o Berço. O Berço. Eu lembro, a única coisa que eu lembro assim, vividamente do A Mão que Balança o Berço original é porque quando passava a propaganda, ele sempre falava que a protagonista era Rebecca de Mornay. Sim. Né? Eu lembro disso. Eu acho que esse filme ele marcou mais pelo nome, né? A mão zuxa que balança o berço, que é muito marcante, do que pela história, que é um super cine foda, né? Não, é um super cine inacreditável. E esse segundo, esse remake. Talvez por ser o Super Cine original, né? Porque não existia o gênero Super Cine, a gente chama Clown Space. Exato. E esse remake, reboot, retruth, ele realmente ele é complicado, porque esse filme, ele não tem carisma nenhum, esse filme. Porra, quando você pensa que o ator mais famoso é Raul Castillo, né? Que isso, menino? Tem Maria Elizabeth Winstead. Porra! Que é quem? Isso? Mesma coisa que uma porta, né? Fez Cloverfield. Cloverfield 2, no caso, né? Famoso. Cloverfield. Ela também é a Ramona Flowers, do... Ah, Ramona. Scott Pilgrim. E ela é a caçadora do Aves de Rapina, gente. Famosa. Porra! Famosa, famosa. Personagem... É. Querido aí. Então. Você viu qual que é o nome do personagem do Raul Castillo? Miguel Morales. Uhum. Não foi a gente que pediu. Né? Mas. E tem essa menina que eu sei que muitas pessoas agora estão começando a gostar dela, que é a Micah Monroe, né? Que fez o Long Legs, né? Ela era a policial lá do Long Legs. Uma carinha de doente. E eu não, como eu não gostei de Long Legs, né, o filme do Fofão da Augusta, então, pra mim, que? Assim, ela e nada é a mesma coisa. Tem uma carinha de quem tá cheirando peido e presta cheirando peido. Sim, e o pior, né, que vão botar essa moça super sem graça pra fazer um filme de romance, né, o próximo filme de romance aí que vai ter nos cinemas é com ela, né. E assim, eu vim de coração aberto pra ver esse remake do Amor com Lanço Beijo. Eduardo Sassi. Eu vim porque eu gosto desses filmes super cine, né? Porque eu acho que eles podem ser canastras, eles têm a liberdade de serem canastras num nível que mesmo quando eles se passam, você fala assim, porra, é um filme super cine, então tá valendo pra caramba. Pois é. Só que esse filme aqui... Ele, pra mim, ele não engrena em nenhum momento. Uhum. Ele não engrena, não engrena. Pegou tempo, engrena. Ele? 1h45. 40 e pouquinho, é. 1h15. Mas com sensação térmica de 3 horas. Sim. Pior que não demora tanto. Bem, amigo. Tu acha? Eu vi dando uns pulinhos e eu senti. Eita porra. E a falta de carisma das duas protagonistas não faz você nem torcer pela mãe, que tá sofrendo um gaslight foda da babá. Uhum. Né? Uhum. Da babá, da filha, do marido, da bebê. Gente! Da mão do berço. Da mão que balança o berço, né? É gaslight de todo lado. Não, é um show de gaslight esse filme. Né? Porque a menina Mary Elizabeth... Ela é advogata, né? Ela é advogata e ela tá ali defendendo os fracos e os comprimidos, né? Ela tá ali defendendo. E aí tem uma doidinha que fala assim, gente, vão me expulsar da minha casa, né? Vão me expulsar da minha casa. Não, você pode me ajudar? E ela fala, claro que posso te ajudar. Vou te dar essas dicas aqui e você vai resolver isso, com certeza. Nisso, ela já sai dali parindo, né, menina? Já sai parindo. Na cena seguinte, a filha dela já tá com 4 anos e meio já, porque tá cabeluda, falando, cheia de dente, um inferno. Cheia de dente. Um inferno. Só cresceu a criança. Mordendo o peito da mãe. Mini Suzane, né? Exato. E aí, a Suzane Origens. Essa moça tá com um pouco de depressão pós-parto, né? Um pouco. Pegou depressão. Pegou depressão. Ela tá com um pouco de depressão pra ficar. Não tem com o marido bosta daquele. Eu pegaria a depressão se tivesse casado. Uhum. Exato, a mulher carregando a casa toda, as duas crianças botando no carro e ele vindo como se fosse nada. Saco de bosta mesmo, né? Ai, gente, mas o Castillo, apesar de um saco de bosta, um saborzão, um feitão. Falei, que é isso? É, um pai, né, gente? Grande pai. Daddy body, né? Dilf. E aí, menino, ela acaba esbarrando com essa mulher, esbarrando, né, com ela na feira. Opa. E aí ela fala, e aí, gatucha, como é que você tá? Ela fala, tô super bem. Ela fala, aquela carta que eu te dei pra você não ser despejada ajudou em alguma coisa? Ela falou, porra, nem ajudou. Nem ajudou, fui dispensada do mesmo jeito. E tua filha nasceu, ah, tá super legal. E tem babá? Ela fala, poxa, nem tenho. Ela fala, pô, sou super experiente com criança. Se você precisar de uma ajuda, um playdate, uma coisa assim, pô, né, conta comigo. E aí Maria Elizabeth começa a chamar a doidinha, né, pra ir lá cuidar das crianças. Aí a doidinha... Nunca viu duas vezes na vida, né? Nunca viu, só porque a menina falou assim, cuido de criança, hein, porra. Porra, agora confiei, hein. Aí mas ela faz uma ligação, né? Ela liga pra moça lá do AA, né? E a moça fala assim, e aí, doidinha cuida de criança? Ela fala assim, caralho, doidinha cuida muito de criança, cuida dos meus filhos tudo. Não, e é super filho, né? Três, né? Cuidou, né? Então ela fala assim, ela trabalhou quanto tempo por aí? Ela, ah, muito tempo. Uns 2 anos, pelo menos. Muito boa, as crianças amavam. E o pior, depois a gente descobre que a mulher nunca conheceu a doidinha. E a mulher falou, ela voltou a usar droga e a mãe, quê? É, porque ela é muito drogadinha, muito doidinha, mas eu prometi ajudar, né, bichinha? Ai, que inferno, cara. E aí, menino, a doidinha começa a fazer gaslight com a própria patroa, trocar os remédios da mulher, porque ela é... Ela tá passando por esse problema, né, da depressão, mas uma noite chega com ela depressão. E ela, eu acho que ela também é bipolar, né? Porque ela tomou um remédio pra dar estabilizada no humor. Que ela é bibi, né? Que ela é bipolar e bissexual. E aí, menino, tem uma cena cafonerma que a doidinha tá lá com a namorada, amiga, sapatão. E viada, essa mulher começa a atacar de DJ. Desceu o dedo na mulher. Exato. Enforcar a mulher e Maria Elizabeth fica mordendo o beicinho assim do lado de fora da casa dela. Uhum. Desesperada. Ela fala, também tenha, né? Exato, porque Raul Castilho tá o filme inteiro querendo transar e essa mulher, ai, hoje não, tô com dor de cabeça. E Raul Castilho fica vendo a babá também engatinhando, né, enquanto cuida das crianças, olhando pra ele sensuela. Exato, o peito pulando na cara dele. E aí você pensa que vai seduzir ele, daqui a pouco tá seduzindo Maria Elizabeth. Exatamente. E aí, menino, ela tem um amigo... Né? Porque aí o filme já é super esquisito, né? E aí ele começa a degringolar numa velocidade que é realmente assustadora. Porque ela tem um amigo que ela fala assim, pô, essa doidinha é muito estranha, né? Vamos investigar ela. E aí esse homem investiga e aí ele descobre, né? Because no reasons, ele não contratou um investigador, ele não é um hacker, ele não é nada, ele é uma pessoa comum que jogou no Google, né? Doidinhas por aí. Exato, doidinhas por aí, doidinhas.com. E aí. Eu amo doidinhas por aí. Doidinhas.com. E aí ele descobre que essa história também não faz o menor sentido. Que Maria Elizabeth ficava cuidada na casa de doidinha, pelos pais de doidinha. E aí, por algum motivo que não é explicado no filme. Maria Elizabeth colocou fogo na casa de doidinha e os pais e a irmã mais nova de doidinha morreram num incêndio. Uhum. Mas falou, menino. Porque falou. O pai dela batia nela. Abusava, batia, né? O pai de doidinha batia em Maria Elizabeth. Ah, tá. Então tá explicado. Eu não e só aí... batia, entendi que ele abusava sexualmente dela. É, não fala. Fica no subtitle, né? É. Achei que ficou bem. Fica off screen. Entendi. E aí, menino, doidinha, ficou... Foi pra, de foster home em foster home, né? Que aparentemente Maria Elizabeth se chamava Patrícia. E aí mudou de estado, mudou de casa, mudou de nome, né? Passou a se chamar Maria Elizabeth. E aí, doidinha decidiu passar sua vida inteira correndo atrás de Maria Elizabeth pra se vingar dela. Porque uhum. Matou papai e mamãe. E a vingança dela foi o quê? Transformar a filha dela em sapatão. Não, essa cena. Pesada, hein? A Amanda, a menina é 4 anos de idade, a dentadura da Suzane. E a menina chega na mesa e fala assim, mamãe, papai, eu tava pensando que queria ser sapatão. Aí o Cássio fala assim, que é isso, minha filha? Que palavreado é esse na mesa? Aí mamãe fala, não vamos ser bifóbicos também, né, meu querido? Aí ela vira pra doidinha e fala assim, você conversou com a minha filha sobre isso? Porque você tá aí comendo mulher na minha frente e tal, dando rajadão dos dedos. Aí ela, não. Ela me perguntou só, sobre casamentos, homens casam com mulheres. Eu falei, não, é bem assim, né? Dá pra colar um velcro também. Aí a menina falou, estou decidida, vou ser sapatão. Vou casar com uma mulher. Vai. Aí o pai falou, vai sim, vira essa bunda aí agora que vai te dar uns tapas. Não, o pior é que o pai, ele tenta ser inclusivo, né? Que fica revoltado é Maria Elizabeth. Mas tem uma hora que a menina fala assim, porque quando eu vejo a cena, não sei o que, eu gostaria de ser o homem. Então, como assim, minha filha? Você... Você está questionando o seu gênero? Não, eu queria pegar a mulher mesmo. Várias mulherzinhas. E aí, essa doidinha fica o filme inteiro também acabando com a psique dessa menina, né? Falando os maiores absurdos, sim, negócio de comer atum, de não sei o quê. E a mina vai ficando biruleibinha já de cara, né? Doiducha. Isso que ela tá metendo, enquanto isso, ela tá metendo doce na recém-nascida, né? Exato. E deixando a recém-nascida sozinha chorando toda hora, né? A pobre da criança berrando, chorando, morta. Ah, porque ela quer aí mais doce, então, né? Mas é isso. Tem hora que mamãe fala assim, ô, doidinha, a gente não combinou de só dar leite materno, porque não queria dar açúcar pra ela. Aí a doidinha fala, combinamos? Não lembro disso, inclusive, você mandou puxar pra ela meteu um Nescau na goela da criança. Aí nem tem hora lá que ela abre a porta de vidro pra piscina, achei que ela ia deixar a menina cair na piscina e nem isso, né? Cortou a cena e segue, né? E nem isso, só não tô sendo pra criança ser tacada na piscina. Não, e aí tem uma hora que sapatinha, né? Sapatinho 4 anos, solta uns fogos de artifício dentro de casa. Dentro do quarto. Sai todo o negócio pegando no rabo dela lá o foguete. Mamãe, você quer? A mamãe vai lá, aí doidinha fala assim, menina, eu que comprei pra ela na feira, mas eu achei que não ia dar isso não. Brincadeira saudável, achei apropriado. Aí ela começa a gritar, você fez de propósito, matou minha filha. Eu acho, calma. Pô, doidinha fazer alguma coisa contra nossa filha, jamais. Pessoa do caralho. Doidinha é uma vingativa do bem, né? Porque assim, ela esperou a mulher ter o filho pra começar a revenge dela, porque ela já tinha encontrado antes, né? Ela esperou a criança nascer, ter 7 anos pra vir. É porque ela queria uma irmãzinha também, né? Ela usa a sapatinha, sandalinha, como substituto da mana dela. E tem uma hora, viado, que Maria Elizabeth vai dar um supapo em doidinha. E aí ela dá um soco na cara da própria filha. A filha fica com a cara toda. Meu Deus, ela erra doidinha, acerta a filha. É que a doidinha tá no chão jogada, ela começa enforcada na cara que eu vou fazer com você, igual você fez com a sapatão na tua cama, meter o dedo em você e tal. Aí a filha fala, para mãe, para. E a filha vai tentar separar com 4 anos, né? E aí ela, sai daqui, criança do inferno, sapatão do caralho. E aí a filha caralho, já homofobia comendo solta. Meu Deus. Esse tipo de filme que vocês gostam. Uhum. E aí, menino, acaba que Maria Elizabeth é afastada pelo conselho do telar, né? Ué, doidinha ganhou? Doidinha. Calma, doidinha vence. E aí, menino, ela decide que vai tomar sua própria família de volta, né? Aí ela vai lá na própria casa, né? Sua própria ex-casa. E fala, então, doidinha, vim acertar as coisas com você. E doidinha fala pra ela assim, tu acha que alguém acredita em você? Você, uma biscate dessa. Bate criança. Atropela cachorro. Homofóbica, né? Tu acha que alguém acreditar em você? E se alguém acreditar também, vou resolver teu problema. Ela quebra uma garrafa e enfia a garrafa no bucho de Maria Elizabeth. Meu Deus, doidinha entregando. E aí, viado, Maria Elizabeth vem pra cima de doidinha, elas começam a lutar. Uma quebra um negócio na cara da outra. Meio... E vale dizer que nessa cena, Raul Castilho começou a achar meio estranho o comportamento de doidinha. E tá correndo a pasta de tartaruga com sandalinha pra cima de casa. E o bebê tá lá. E doidinha tá morando na casa, né? Ainda, morando, né? Na casa. Sim. E o bebê assim, quero Nescau, quero Nescau. A criança querendo beber Sugar Rush. Sugar Rush. O bebê fica cantando, I feel the rush. Addicted to your touch. A criança querendo brigadeiro, a mini sapatão querendo procurar mulher na rua. Que loucura! Então, se esqueceram de contar o plot muito bom, que o começo desse filme é carros passando muito rápido na rua e Maria Elizabeth muito preocupada que os carros passam rápido. Sim. Na rua dela, né? Que não tem. Exato, botar uma placa de pare. Não tem uma lombada, não tem nada. Tá preocupadíssimo com isso. Ai, eu amo muito. E aí, menino, essa porradaria estancando. Aí, Maria Elizabeth deixa doidinha desmaiada lá e fala, vou pegar minha filha, né? Minha filha. Não, aí... vale dizer que, assim, Maria Elizabeth tá toda furada, toda carcomida, com os braços sangrando. Ela toma uma... O que ela toma na mão, que ela fica com a mão quebrada, que ela dá na outra? Ela dá uma frigideirada na mão de Maria Elizabeth. Ah, é verdade, ela pegou uma frigideira. E aí, só que ela fala assim, não, eu tenho que dar açúcar pra minha filha, que minha filha tá precisando. Minha filha tá doida pra comer um cajuzinho. Assim. Da criança. Doida pra dar um lixo pra criança, um podrão de doce. Um podrão vegano. Um brigadeiro de jaca. E a criança de 4 anos, quero mulher, quero mulher. Eu quero ser um homem, eu quero ser um homem. E tudo isso, Amanda, assim, poderia até ser mais vestido, mas assim, tudo num filtro bege, chapado, assim. Ah, pesado. E aí a Maria Elizabeth pega a criança, consegue, ela tá com a mão toda ensanguentada, não consegue nem segurar a criança. Sim. Que já tá com 80 quilos de tanto doce que comeu. Joga a criança rolando no banco de trás, daqui rolando a pouco, quando ela tá arrancando, doidinha, vem com um taco de beisebol, começa a quebrar o vidro do carro e a criança... Nossa, a criança já tá aparecendo. Lembra aquele bebê que fumava? Lembro. Era criança. Eu... E a Nils Raul Cacilli e Sandalinha chegando. Estão chegando. Tranquilos. E passam de família sem vontade. No tempo deles, né? Ah, essa mulher sendo atropelada, atropelando a outra. Ó, que zumba. E ele só de longe olhando. Ué. Sua mãe, ah, ele... eu lembro, eu lembrei, gente, lembrei por que a Maria Elizabeth vai atrás da doidinha. Porque quando ela tá com sandalinha lá no treino de futebol, sandalinha pegou uma foto que tem a doidinha no passado. Ai. Aí ela lembra que era a família. Ela faz o link. É, porque o amigo que investigou foi assassinado por doidinha a porretadas. O investigador, né? Investigador doidinho também. Ele chega pra doidinha, sabe que doidinha tá ali num plano de vingança e fala assim: menina, descobri. Aí ela fala: ah, é. Aí ele: é. Você já contou pra ela? Ele: não, vou esperar você contar. Aí ela: ah, então tá bom, deixa eu pegar minha faca aqui rapidinho. Vira de costas ali. E aí ela dá uma coronhada no homem, sei lá, um negócio na cabeça, né? Dá uma tacada de beisebol na cara dele. Isso. E aí depois que Maria Elizabeth sabe que o investigador morreu, ela fala, meu amigo, tava investigando doidinho, acho que foi doidinho. Aí Raul Castilho, imagina se ela ia matar esse homem. Doidinho nunca faria isso. Tá, você vai arriscar, você vai a live. Não, eu não vou passar, não vou botar o teu pedaço não, só vou passar as cenas. Entendi. Aqui, que o Zanon falou, a mulher toda cagada pegando a criança. Gente, a criança é gigante mesmo, né? É, tô falando. Tá falando, tanto comer docinho. Açucarada. Tá chorando. É, ela chorando no carro, bicho. A criança é interpretada por madrinha. Melhor atriz desse filme. Ah, é a sapatão. Sapatão. A porra, com esse shape aí, tu sabe nem... Saiu do armário. Mas chora essa criança, gente. E chora. O tempo inteiro. E aí mamãe fugiu. Ela tentando fugir, né? Porque ela tava igual a Kim Kardashian, ó. Ela vai chegar igual a Kim Kardashian, ó. Pau! E é o marido ali na rua olhando. Ele vira tranquilo. No tempo dele. Eu amo o tempo dele. Tô chegando, hein? Ele vira o tempo dele. Eita, porra. Aí, chegou. Tá resgatando, né? Resgatando sua esposa, ela falou. Aí ele fala: eu nunca devia ter acreditado nela. Me agora? Desculpa! Do nada, porque até 10 minutos atrás que ele não tava na casa, ele tava acreditando nessa vagabunda. Pois é. Agora. Exato. Porque assim, não tem motivo nenhum também pra ele falar: eu estou acreditando nela. Porque assim, se a mulher tá ensanguentada dela, se ele tá contra a mulher dele, ele deveria estar contra, então aí também, né? Mas nem isso desenvolve. Isso. E Maria tenta sair, né, com o carro, né? E aí, viado, isso é gente? Ela tenta sair com o carro, porque a doidinha tá em cima do carro, né? O carro, olha lá. Plau, e só. O bebê mesmo? Olha ele chegando, chorando. Na maior calma. Olha lá, a doidinha agarrada no carro. Vem um eles vendo o carro da mãe deles disparar e olhando, o que que é isso? Você reparou, Amanda, o quanto doidinha voou? Olha. Sim. Olha lá. Ela deu plau, um olha voo. Lá. Vai sair com o carro, aí vem outro carro, nossa. Bate. Plau. Ela... Prou! Caraca! Ela é atirada, catapultada. Viada, essa mulher cai toda desmontada, como se fosse um boneco de pano. Um bonecão. Podia tocar The Fine Gravity nessa cena. Sim. Viado, o braço dela está desmontado atrás da cabeça dela. Sim. Que loucura. E aí Maria Elizabeth fica me desculpa. Me desculpa, por quê? Meu Deus, que arruinou a vida dela, né? Que arruinou a vida dela, matou o papi dela, matou a mãe. É porque ela carrega essa culpa de ter queimado o pai, a mãe e a irmã, não sei porquê, né? Né, pô, só gente boa, né, queimou só... E ela ainda fala pra doidinha, seu pai fazia isso com você também, você só... Também. É, você não tá lembrada, amiga, ele me contou que fazia muito contigo. Exato. E doidinha, não, e tô doidinha lembrada mentira. Não. E doidinha, mentira! Doidinha como? Mortíssima, agora. Bota pra mim. E ela virou a cabecinha da doidinha de lado pra ela cuspir o sangue, né? Sim. E, aliás, nossa, a quantidade de sangue que tem nessa cena. É, porque pra mim, Maria Elizabeth doidinha, a Glinda e a Afaba do mundo inteiro, né? Uma amizade linda, assim, uma rivalidade. Assim. Sandalinha como? Passada, chocada, vendo a mulher morta. E Maria Elizabeth nem aí, deixando a criança ver o estado do corpo todo cagado. É isso, né? Cada um com seu trauma. É isso. E aí acaba, né, menino? E aí eles ficam felizes, uma família feliz pra sempre. Não, é, aquele filme do Otávio Montes, né? Ela volta com esse homem bosta, né? É, ela volta pra ele. Entendi. Mas é um peitão daquele. Mas até entendi. Você voltaria. Pô. É um remake ruim, então, né? É bem ruim, porque essa história... É que eles assim, como eu não lembro do original, só lembro do nome... Não sei, não saberia dizer. Eu imagino que não tinha sapatonice, né, no filme antigão. Não, eu lembro que ela seduzia o marido da mulher. Ela seduzia o marido, ela transava com o marido, fudia gostoso com o marido. Que isso? Ah, preferia do que criança sapatão. Mas não tinha esse negócio de ai, que botou fogo na casa. Não tinha isso. Não. Ela, a mão que balança a benga, então, né? É, a Rebecca De Mornay era só vagabunda mesmo. Ah, não, e até porque, assim, o bebê, que seria o grande negócio, né? Da mão que balança o berço, só tá lá comendo açúcar. Sim. O bebê tá só na engorda pro Natal, né? No Natal, ele vai matar a criança. E tem uma coisa que não é balançada nesse filme, é esse berço. Uhum. A criança lá, bora almoçar! Essa mão só balança a outra mulher lá que tá, eu, né, na caminha, ela fala, não se mexe. A gente ia chamar a mão que balança o grelo, na verdade. Porque se o primeiro foi a mão que balança a piroca, já que ela pegava o marido da mulher. Não, e o Raul Castilho muito militante, né, muito militucho, fica toda hora pra esposa assim, mas como é que você soube que gostava de Xaninha também? Você tipo a tíbia, e ela, ai, não faz isso comigo, não quero falar. Tá bom, nossa, que grilo muito bom, gente. Caralho. Ai, ai. Só o Shark, que né? Que delícia, gente. A da mulher lésbica. Lésbica não, né? É o verdadeiro borbulho de amor, hein? Olha aí. E a babá no primeiro filme chamava Peyton, muito mais icônico que... Olha aí. Sim, Peyton, né? Peyton. Ai, ai, vamos para comentários então, amigucha? Vamos! Nossa, achei que a gente ia comentar da novela nova. Ah, eu vi tudo. Vocês querem falar, amigo? Quero, amigo. Eu queria. Não fale, porque eu realmente não tive tempo de assistir. Bebe, Lacraia, bebe. Bebe, Lacraia, bebe. Gente, contextualizem nossos ouvintes. Tudo por uma Segunda Chance, a nova telenovela vertical, né, dos estúdios Globo, né? Microdrama. Microdrama, com Jade Picon, né, no papel de Soraya, a grande vilã. É, qual que é o nome dos outros? Daniel. É a Débora Osório, que é a... Isso, que Paula. É a Paula. E Daniel Rangel, que é Lucas Trajano, né? Uhum. E aí, menina, a história é muito assim. Aham. Uhum. Paula Tejano. Ah, eu ia virar Paula Tejano, né? Ah, é verdade. Gente, será que não foi uma sacada assim? Não, mas é Trajano, não é Tejano. Mas... Infelizmente. E aí a história é muito simples, é um minuto por episódio, é a seguinte. Paula Tejano, muito apaixonada por Daniel, por Lucas. Tá. Ah, Lucas, meu amor, minha vida. E a melhor amiga dela é Soraya, né? Que já é doc. E aí, de cara, ela fala, ai, Soraya, tô tão feliz por casar com o Lucas. Não, menina, a novela começa com essa vagabunda não vai casar com meu homem. É, sim, tô só tentando dar uma linearidade, porque a novela é não linear, né? Ah, não é nada linear, na verdade. E aí ela fica muito feliz e tal, só que Jade, né, sempre aquela quenga, ela tá assim, eu é que vou casar com ele, busca pra mim. Sempre naquele gancho aí... de atuação, né? Sim, porra, Jade tá assim... E ela pegando droguinha com o viado de donos do bicho, do jogo. Ah, é, Juanzinho Aguiar, né? É, ele tá lá. Ele tá com o cabelo enrolado. Tá irmão também. Do rival dela, né? Uhum. E aí, menino, já a Doca descobre um veneno que ela pesquisa no Google, igual a Bela, faz um crepúsculo, que ela vai usar para acabar com o romance de Paula Tejano e Lucas. E ela põe no champanhe de Paulinha. Vai pro quarto com Paulinha, tal, conversa com ela e tal. E aí, uma cena super natural, Paula fica assim, amiga, cadê meu champanhe? Deixei aí em cima da mesinha. Aí, essa quando... cena eu vi hoje no Tutu. Aí quando Paula pega a tacinha, a Soraya fica atrás assim, falando, bebe, lacraia, bebe. E aí esses cliffhanger incríveis, só que aí Lucas chega e fala assim, ah, vou pegar teu champanhe, aí toma tudo. Dá dois minutos, esse homem tá todo se caindo, todo se desmaiando na escada de casa. Uhum. E aí Soraya fica assim, ó, não, Luquinhas. Aí, grande passagem de tempo que a gente tem, né? Que não fala nem quanto tempo é. Pois é, Lucas acordando em coma. Acordando em coma não, saindo do coma. Acordando de um coma. Isso. E aí tem uma pessoa no hospital que você não sabe que profissional é, que fala assim, alguém chama a enfermeira. E ele diz assim, enfermeira, o que aconteceu? Onde eu tô? De repente aparece Jadoca. Falei, mas Jadoca virou enfermeira nesse meio tempo. Uhum. Essa Jadoca assim, já sem maquiagem, parecendo uma freira. É. Ela fala assim, Lucas, meu amor, que bom que você acordou, tá aqui, não sei o quê. E ele fica assim, quem é você? Não lembro de nada. E aí a gente descobre que tal qual Cléo em Beleza Fatal, Paula Tejano foi presa injustamente pelo envenenamento do seu próprio noivo. Gente, porque Jadoca botou o veneno na bolsa dela e a polícia chegou e achou e falou: foi você. Esteja presa. Esteja presa. E aí, não só Lucas está acordando seu coma depois de muito tempo, como Paula Tejano está contando sua linda história na prisão com as pessoas e de repente ela é liberada. Não, menino, mas antes, enquanto ela contava a história, uma presidiária estava fazendo uma tatuagem na perna dela de um ursinho. Que ótimo. Ela falou assim, Lucas merece homenagem do ursinho que ele me deu. E ela tá sendo tatuada com palito de churrasco, uma tinta e um sonho. Ai, gente, me poupa essa cena da Tatá já fala, faço tudo por ele, meu homem. Eu falo assim, mas ele não quer isso. Ele nem sabe quem é você. Exato. Não, porque antes de mostrar, ela tá assim, vem uma presa, começa a entrar numa cela, né? Aí daqui a pouco... dá um zoom, é Paula lá dentro e ela fala bem-vinda ao inferno. Aí você fala, nossa, ela virou a fudida da prisão. Uhum. E na cena seguinte, ela tá fazendo tatuagem de ursinho, falando do namorado dela. Pois é. E aí, sim, as presas super ET, né? Super... Uhum. Ela tá fazendo aí... a mesma personagem garota do momento, né? Ah, não vi. Eu vi, a mesma coisa. Aí Paula sai da prisão, fala assim, vou atrás do meu noivo pra esclarecer que não fui eu que armaram pra mim. Aí ela liga pra Jadoca e fala assim, Soraya, mulher... Aí, Soraya, o que que você quer falar comigo? O que que você quer agora? Estragar minha vida, maldita? E ela fica assim, ué, não entendi. Soraya é sempre tão BFF, né? Aí ela vai no hospital atrás de Lucas. Aí chega Beth Goulart, não? Como que é o nome da mãe? Beth Goulart. Beth Goulart. Olha aí, Beth Balanço. Aí Beth Balanço fala assim, Paula, o meu também é Beth. Ia ser a Lilia Cabral, né? Porra, que bom que ela escapou dessa bomba. Ela fala assim, o que você tá fazendo aqui, sua assassina? Você envenenou meu filho. E Paula, o que é isso, garota? Eu não fiz nada. Vou conversar com o Lucas, você quer. Aí expulsa ela do hospital, né? Bota o povo. Aí você pensa, bom, nunca mais Paula entra nesse hospital. De repente, ela invade na calada da noite. E aí, acorda Lucas e fica assim, meu amor, eu tô aqui. Não, Miro, ela entra na calada da noite, mas ela se fantasia ela de faxineira do hospital. É verdade. Ela tá faxinando no corredor com roupinha de faxineira lá, fingindo que é uma funcionária. E ela fala, olha o que eu fiz pra você, mostra a tatuagem. Aí ele fala, foi você que me envenenou. Tipo, não sei como é que ele faz a conexão mental, mas faz, né? Ele pensa, tatuada, assassina. Tatuada não, né? Pelo amor de Deus, uma tatuagem pois feia. É. Né? E ele fala, não lembro de nada, só dos meus pais e daquela Soraya. Tipo, não lembro porra nenhuma, eles se apresentaram pra você, né, meu amigo? E aí Paula fica com os papinhos, não sei o quê. Daqui a pouco Soraya entra no quarto e fala, o que você tá fazendo aqui, piranha? Aí eu não lembro se isso é o final do 10 ou se tem mais coisa. Acabou, né? Você vê, uma história complexa, né? Em episódio de um minuto, né? É 2 minutos e meio cada episódio. É menos. Não, é uns 2 minutos, eu acho. Eu achei que era 1 e meio. É, não, foi que já a Doca falou que era 1 minuto e meio, né? Não, tinha 2 e pouco. E aí, assim, se por um lado eu acho que essa delícia reproduz muito bem esse novo gênero, né, que são os dramas verticais em grau de absurdo e de história que anda rápido como mostra, eu fico pensando se a Globo não se envergonha de ter botado o nome dela nisso. Se bem que a Globo não se envergonha de Vale Tudo, né? É. Então, talvez, né? Mas, assim, talvez, né? Eu acho que eles quiseram até tentar dar uma profundidade, cenário, porque, assim, essa novela vertical é 3 cenários, né? Teve prisão, teve casa, teve a festa do noivado, aí tem a casa da menina que ela é expulsa pelo pai, aí tem outro lugar. Eles quiseram dar muito lugar, assim, eu acho que. Sim. E aí uns cortes secos que já mostram, não, a gente sabe que não vai desenvolver muita coisa mesmo. Mas eles estão querendo fazer uma coisa muito complexa e tinha que ser simples, né? Uma história dessa, eu acho. É. Eles querem mostrar o verniz, né, Globo? E eu não entendi também, eles querem fazer a novela de 1 minuto por capítulo, só que libera 10 de uma vez. Uhum. Tinha que liberar um por dia, 10 e 10, né? Vão ter quantos? 50 capítulos. Cinquentinha. Mas assim, na moral, Jade Picon pra mim não é a pior coisa. Pra mim, ela que dá o tom da novela. Porque parece trash, né? É. Busca pra mim, né? Ruimzinha. Busca pra mim. Danielzinho Rangel é aquele que era o virgem na novela? Era. Ele toiçou bastante, viu? Tá bem esquisito. Ele é tão bonitinho. Eu amo, entoiçou bastante, muito bom. E a mãe de Débora Osório é Maria Fernanda, né? Cândido. Maria Fernanda Cândido? Uhum. Não era? É? Não era a Vanessa Gerbelli? Ah, é a Vanessa Gerbelli, verdade. Confundi. Do nada. Ah, tem o grande plot dos pais de Paula que a gente não falou também. Que assim que a filha sai da prisão, você pensa que, né, os pais vão dar um apoio e tal. Aí o pai fala assim, você tava pensando o quê, garota? Matar a galinha dos ovos de ouro? Aí ela fala, pai, não ia matar ele. Aí ele, ah, é porque a gente tem que sugar ele, conseguir o dinheiro, não sei o quê. A mãe fala, que isso, querida? Aí Paula fica boladíssima com os pais, né? Você queria o dinheiro dele ou que eu fosse feliz? Eu queria os dois. Queria dinheiro mesmo. Eu amo. Pelo menos foi sincero. Uhum. E aí ela é expulsa de casa e tá morando aí, não sei aonde, né? No hospital, né? Como faz? É, que ela conseguiu até roupa, né? De empregue. Ai, gente, recomendo demais. Uhum. Foi bom que o Zé não falou, comentou lá no grupo, andou primeiro, né? Aí eu falei, ah, deixa eu só ver essa bosta aqui. Aí quando eu vi, tava vendo tudo, tava lá no destaque da Globo procurando os outros. Ah, já fui ver tudo de uma vez. Foi em 20 minutos acaba isso aqui. Uhum. 20 minutos. É 9 Stranger Things. Qual que será a teoria, né? Pros episódios da semana que vem. Pois é. Jade Picon é o Vecna. Que Eu já fiquei a recomendação. Tudo por uma... Tudo por uma segunda piroca? Chance. Segunda chance. Fica novelucha pra vocês. Novelucha, mano. Ó, tô vendo aqui em primeira mão, né, que Thiago Barnabé parou de chamar a sua personagem cômica de Narcisa, né? Depois que a Narcisa falou lá na blogueirinha, né? E agora se chama Barnabela. Ah, gente, mas vai fazer a Narcisa do mesmo jeito, né? Vai, exatamente. Depois que a Narcisa reclamou lá na blogueirinha que não paga as coisas pra ela. Não paga os direitos. Mas então, comentários da nossa última edição, 479, né? Começando com Gabi Fernandes, tá com a gente aqui toda semana, e disse: oi, pessoal, excelente episódio. Não assisti nada da pauta, mas vi a Aeroportuária Restrita e lembrei de vocês a cada episódio. Beijos e boa semana. Zanon, inclusive, encarou aí as duas primeiras temporadas de. Já vi tudo, Restrita. Não tenho mais nada pra ver. Né? Aí ele me indicou pra ver o episódio 5 da segunda temporada. Viado, eles vão tirar uma mulher de dentro do avião, que eles estão fazendo uma operação conjunta com a polícia da África do Sul. Aí eles tiram a mulher de dentro do avião, a mulher dá a carteirada, fala que ela é policial. Eu lembro desse episódio. E aí, viado, quando eles abrem a mala da mulher, cheio de bloco de cocaína. Sim, a mulher dá a carteirada que é policial. Ela começa a gritar, chorar, inventa um homem que imaginário. Ela fala, ah lá. Olha ele correndo ali, ó. E o policial, eu não tô vendo ninguém correndo, minha senhora, não tem ninguém ali. Ai, gente, muito bom. Ai, muito foda isso da policial, gente. Não, e pior, quando ela dá a carteirada, a primeira coisa que eu pensei é: foda-se, minha querida, se você é policial do seu país, aqui você te conhece como porra nenhuma. Ué, que tipo de carteirada é essa? E mal sabia que eu tava cheia de cocaína. Mas nessas duas primeiras temporadas ali, pelo que eu vi, parece muito mais, menos a Receita Federal, muito mais a Polícia Federal. É isso mesmo. É só, né? A Polícia Federal, que não tem. Aparece só. DeMarco aparece umas três vezes. Um neném, né? Com os beijos, com calma e duas salsichas. E Lívia aparece um pouquinho também. Também aparece rapidamente. Ah, a Val não tá cuidando do cachorro ali ainda. Eu ia falar, a Val, nos primeiros episódios, ela ficava mais na parte de controle de aduaneiro mesmo ali. Não, é mais o controle de. Isso aqui é pra comércio, isso aqui é pra os pessoal. Sim, tanto que nesse mesmo episódio, a mulher e o cara chegam com 24 iPhones dos Estados Unidos. Sim. E aí ela fala, isso aqui claramente é pra comércio. Aí a mulher, mas moça, a gente não pode pagar e levar. E aí a Val botando a etiqueta na caixa com um sorriso na cara do tamanho do mundo. Isso vai ser destruído, minha querida. Vai ser foder. Ai, é demais. É isso, gente. Eu tava com hiperfoco nisso aí, né? Falei, gente, deixa eu ver aqui como que faz pra trabalhar. E aí eu vi que o concurso, menino, é um monte de coisa. Eu falei, ai, não vou querer, não. Imagina o Zanon na 10ª temporada de Aeroporto Restrito. Padrão, vai ser o padrão, né? O DeMarco vai sair e o Zanon vai ficar um jogador. Como agente da Receita Federal. Ah, incrível, seria. É? Queria. Ai, ai. Próximo comentário de Levi Ventura, dizendo: sigo juntando coragem para desatrasar Grey's Anatomy. Em algum momento vou colocar em dia. Eu achava que essa temporada de Drag Race UK já tava na mão da El Vosk. Mas depois desse último episódio do Drag Makeover, acho que quem vence é Bonas. Eu não achava que Giovanna deveria ficar no flop da noite da cola quente, hein? Gostei da roupa da Barcelos, mas o win da Mad e da Kitty foi merecido. Uhum. O elenco do Masterchef Celebridades é muito ruim cozinhando. Imagina. Leonardo Midiorin foi eliminado ontem. Ai, um querido. E ele cozinhava direitinho, bichinho. É que ele cagou nos dois pratos, né, desse episódio, né? Então... Exato, botou um monte de sal no segundo, o pop. tá marcado pra Juliane vencer ou pra ter uma eliminação marcante. Porque nesse primeiro episódio, ela é com certeza mais preparada e com foco na competição. Ai, amiga, eu acho que ela só tem papo, na moral. Eita, pesado. O Sasser falou rapidinho, mas fiquei interessado em Istanbul. Vou atrás para ver. E vou deixar para ver o Wicked na segunda semana para evitar as salas cheias de emocionados. Ai, ai. Beijo, menino Levi. Até semana que vem. Próximo comentário de Vini Castro, né? Conterrâneo de Leózio aí, de Brasília City, dizendo: meu objetivo é comentar sempre até que o Edu diga. Tá com a gente sempre. Olha aí. Amo. Eu amo. Ai, ai. Ai, Vini. Vai tentando. Semana que vem ainda, quem sabe, né? Semana que vem. Esse ano tenho visto pouca coisa. Tá na minha lista as Mormons, Angela, Tremembé. Fora filme de viado que vocês falaram nas últimas semanas. Até Rensga eu vejo se a Amanda terminar. Porra! Quero só ver, vou terminar. Ah, assisti o Wicked ontem e compartilho a opinião de vocês. Vi o musical e sempre achei o segundo ato mais chato. Mas pensei que eles fossem melhorar. Pensei, né? Rolou uma depressão. Então. Mais uma noite chega, né? Exato. Beijo, Vini! Beijo. Beijos. Próximo comentário é da Nídia, né? Nídia nova aqui. Eu acho. Tá sempre com a gente. Dizendo, assisti Frankenstein. Achei um deleite visual. Humanizaram demais a criatura. Acho que é uma característica do diretor. E vocês que ainda não abandonaram Grayson são os verdadeiros guerreiros. Os cavaleiros de Meredita. Como mesmo? Guerreiros e eu ouvi o Praia dos Ossos e não lembro de ter algo que seja desfavorável a Angela. Ou pelo menos o que ficou na minha memória foi só a raiva que sinto do advogado. Mano, sério, também não tem nada a falar. Eu vi o episódio 3, né, menino? Eu vi o episódio 3. No episódio 3, viado, ela continua sendo uma vagabunda. Uma grande vagabunda. Viado, ela chega numa fazenda. Ela vai com o Thiago Lacerda pra conhecer, pra almoçar numa fazenda lá em São Paulo. Bora almoçar! E aí quem é o dono? Quando chega lá, a gente vê que eles vão almoçar com o Emílio Dantas, né? Que vai matar ela, com o Dorca, e com a esposa do Dorca, que ele é casado. Claro. E aí, viado, essa mulher fica dando olhares sensuais pra ele. Acabou de conhecer o homem, gente, ordinária. É que ela gosta de um potrão, gosta de comida lixo. Seja comida lixo e comida casada, né? Porque é só homem casado. Até porque o Dorca é carioca, né? Exato. Mas quero novamente enfatizar que nós não estamos dizendo que ela merecia ter sido assassinada porque ela era uma vagabunda, gente. Eu amo esse disclaimer, Calindo. Não, é. Porque, é sempre bom avisar, né? Surgir alguém lá no grupo do Logado pra falar: vim aqui só dizer que vocês estão todos a favor do feminicídio. Não, sei não o jamais. Né? A gente tá pontuando apenas que ela era uma vagabunda. A personalidade dela. Progressista, entendeu? A mulher à frente do seu tempo. É isso. Uma mulher livre, né? Espírito livre. Uma mulher livre. Uma piranha livre. Uma piranha livre. Doidinha. Free the piranhas. Próximo comentário de Fabrícia Mariano. Também tá ficando com a gente aqui direto. Sempre com a gente. Episódio grande pra durar a semana inteira, carinha apaixonada. Sobre coisa das blogueiras, diva e depressão precisam parar de pedir pelas plantas se posicionarem. Porque afinal, é muito desconselho. Ninguém aguenta Milena e Barcelos. Se for pra ir só pra ser bonita, nós também podemos ir pra lá, uai. Amo. Botaram um irmão de 13 anos da Eloá pra ser quem conversava com o sequestrador. Que absurdo é esse, gente? E aparentemente, pra mim, o Wicked só depois do quinto dia útil do mês, durante a semana. Eita. Eu amo. Você fala pra gente se gostou ou se seu brilho sumiu. É isso. Beijo, Fabri! Beijo. Beijo. Próximo comentário de Lucas Tinoco. Tá lá no nosso grupo no Telegram, né? E de vez em quando aparece aqui nos comentários dizendo: oi, logadores! Olá! Oi! O curioso é que descobriram que o pai da Eloá era um matador de aluguel em Alagoas, devido à repercussão do caso. What? Menino, fiquei sabendo desse rolê. E que o Lindenberg não queria sair da prisão, pois morre de medo que ele o matasse. Eita. Então, fiquei sabendo, ouvi falar que ele veio pra cá, pra, coisa, fugido de lá, né? Porque ele matou uma galera e aí dizem que quando ele sair da prisão, o cara vai catar ele. Ah, vou dizer que você é contra? Não vou não. Entendi, descobri que ele é matador de aluguel e ele continua aí, solta, né? Dando entrevistas e... De boa? Sim! Nem, nem, nem, nem. Brasil, Brasil. Brasil, mostra a sua cara. Isso aí. Beijos e ótimo programa, como sempre. Beijos, menino Lucas. Beijos. Beijos. Próximo comentário de Sofires. Essa sim tá com a gente toda sempre semana gente. Aqui. Sim. Dizendo: oi, amados. Oi, amade. Sobre Corrida das Blogueiras, Milena, insuportável para um caralho. Sim. Sobre o Monstro em Mim, eu adorei, mas concordo com o Edu que o ideal seria fechar com 4 episódios. Olha aí. Eu não gosto de diminuindo cada vez. É isso. Acabou virar um filme. Ah, podia ser um filme de 1h30. Episódios em cima, bom. Um drama vertical. Amo, 2 minutos. Uma novela vertical, amo. Eu não vi Wicked 2. E mesmo com fé. Eu não vi o Wicked 2, mas sei da história e imaginava que seria assim, mesmo comparado com o primeiro. Aliás, eu só soube de Wicked graças a Glee. Todos nós. Todos nós. Porque fui caçar a letra de Define Gravity e acabei fuçando tudo. Kurt, Rachel e Mercedes andaram para que Elfa Beglina pudesse voar. Maíra Ruiz, né? É. E Fabi Bang pudessem voar. E começou com o Glee, que era uma pessoa que não sabia ler, e terminou com a Glinda aprendendo a ler. Uhum. Amo. Chorei mais com Rachel e Kurt cantando For Good que Cynthia e Ariana. Ih, palavras pesadas. Passada com o poder de uma fanfic bem feita. Superou o original. Gente, kkk, hein? Bozo preso, kkk. Piu, piu, pou, pou, pou, pou, kkkk. Beijo. Vocês viram o negócio que a Erika Hilton postou há pouco? Não. Não. O quê? Que ela fez uma denúncia que Chupetinha tava na casa de Borolírios com levando o celular. Eita. Antes dele fazer o alarde todo, ele já tava investigando o Chupetinha pra deixar inelegível. Amor, gente, vai ser muita vitória o Chupetinha inelegível. Não sabe? Vai dar nada, né, gente? Meu não vai, mas não vai a gente gostaria. Ah, a gente pelo menos vive a emoção do momento. E eu estou começando a ficar preocupado. É. Eu estou começando a ficar preocupado. Feliz e simples. Começando a ficar preocupado porque as pessoas estão dando muito palco para a Luísa Posse. Eu estou começando a ficar preocupado. Eu é também. Como vereadora. Estão dando muito palco pra ela. Tudo que ela posta, eles repostam pra dizer assim: ah, olha como ela tá falando merda. Amigos, apenas ignorem. Uhum. Ela foi ignorada na música, ela foi ignorada no teatro, ela foi ignorada na vida, ela foi ignorada na mãe dela. Porra, gente, ignora todo mundo. Porra, saudade Zizi, né? Porra, até porque, demais. Assim, Luísa Posse é sapatão com Bolsonaro, né? Uhum. Ela pegava a mulher até um dia desse, tava botando um monte de arcão. Mas é, o ex-marido dela, né, o Pedro Nestlin, hoje ele postou umas coisas no Twitter falando assim: gente, parece que sofreu lavagem cerebral. É. Sofreu. Será que ela trocou de corpo com alguém? Trocou. Ou será que ela realmente tem aspirações políticas? Tá só cavando. Pode ser. Sei lá. Às vezes o Bolsonaro tá no corpo dela. Meu Deus, sexta-feira muito louca. Ela que tá presa. Sexta-Friday é muito louco. Porra. Próximo comentário de Carol Borges, tá lá no nosso grupo, dizendo: ninguém sabia quem era a Adriane Galisteu até a morte do Senna. Porque não tinha internet, né, amiga? Também claro. Ela não era ninguém, né? Ela era uma modelo. Como é que você ia saber de uma modelo que o irmão era viciado e era isso? Uhum. Exato, ela é só uma loura branca. Olha aí. Próximo comentário de Gabi Gomes. Mas não foi ela que matou o Senna. Não, foi a Suzana Abrão. Suzana Abrão. Uhum. Próximo comentário de Gabi Gobi, também tá com a gente aqui sempre, dizendo: oi, loggers. Oi. Preciso dizer que minha maior referência de O Mágico de Oz não é o filme de 1939 e nem o Wicked, mas sim O Mágico de Oz da Hello Kitty. Que eu alugava o VHS toda semana na locadora pra assistir. E isso denunciou minha idade, hein? Beijos! Beijos. Você sabia esse plot que Ted Lasso é remake do Mágico de Oz? Que eu tava vendo que tem toda uma teoria do fandom que o Ted Lasso é Dorothy, né? Tentando ir pra casa. Aí tem o Roy Kent, é o homem de lata. O outro burro sem cérebro, fiero, é o Jamie. E a Rebeca era o leão, covarde. Que loucura! Você não tá bem velho pra ser a Dorothy? Você vê como as pessoas estão com tempo, né? Muito tempo! Ai, ai. E ele fala There's no place like home toda hora, né? Sério. Olha, Brito. Só faltou cantar, né? Girl in the Bubble. Eu amo. Próximo comentário é do Davi! Tem vários vídeos no nome. Davi de gay. Primeira vez Davi aqui e ele pergunta: isso aqui sai do fake, Marcelo. Já assistiram o Celebrity Traitors UK? Eu amo. Sai do fake, Marcelo. Só vi 3 episódios até agora, mas tô curtindo bastante. E realmente tem celebridade. Mas celebridade pra quem, amigo? Pros britânicos, né? Porque pra gente... Ah, eles não conhecíamos dois, né? Eu conheci 5 pessoas, mas ainda assim, né? O nome do Drag Race, acho que a Paloma Feit, né? Que tava. Uhum. Paloma Tamires, né? Tinha o Alan Carr. Alan Carr, não é mais quentinho. Tinha uma véia lá que já fez alguns filmes, algumas séries. Adoro uma véia. Não, ex-participante de realities. Sem ageísmo. Feliz que as pessoas gostem de celebrity traitors e traitors de outros lugares, mas, gente, eu só vou tancar o US, é isso, aceitem. Tá vindo aí, né? É, e não por muito tempo. Janeiro. E ano que vem ainda tem 2 traitors, né? Porque vai ter o traitors do Peacock e o traitors da NBC, né? Que vai ser com o Anonymous. Vai ter 2 ano que vem. Da NBC? Da NBC. Ah. Né? Próximo comentário de Dan Leite, que de vez em quando tá aparecendo aqui. Antigamente já era mais assíduo. É. Né? Mas dizendo, apesar de eu ter pulado a parte de Wicked, já que ainda não assisti a parte 2, amei o episódio com mais de 4 horas. Da pauta vi Round 6 e também tô vendo a série da Claire Danes, que por enquanto tá me entretendo. Vamos ver se chego até o final. Observação. Podem fazer um bloco de Masterchef na próxima semana? Ah, amigo, se render, porque até agora esse Masterchef celebridade pra mim ainda não empolgou, não. Cara, eu até esqueci. Sério? Amanda, ela fala assim, antes de começar, vamos ver, aí Edu falou assim, eu e Zarão sempre vimos, aí sai o episódio, e aí gente, vamos ver, e até agora nós tivemos um episódio. Cara, eu esqueço completamente, sabe quando eu lembro? Quando o Sácia fala que vai começar a ver Corrida das Blogueiras, aí eu falo assim, porra, ele tava vendo Masterchef, caralho, esqueci de novo o episódio. Menina, viu no YouTube. É, não, então, vou fazer isso. Vê no 1.5. Opa, no ponto 5, com certeza. Que eu vejo isso. Com minha amiga Zanon nas terças-feiras. A gente vê live. Já saíram o quê? 2 episódios? 2 episódios. Tá. Próximo comentário de Mari Barbosa, nosso jurídico. Ela sim tá com a gente toda semana, né? Tá, e dizendo: Oiê! Oi, Mari! Oi. Natal é especial, assim como Zanon, eu entendi que ela tinha ficado na cidade. Não, mas ela ficou. Você não vai voltar pra última cena? Quê? Ele voltou a cena live aqui. Pois é. All Her Fault, eu amei aquele suspense que vai enfiando motivos pra desconfiar de um atrás do outro. Devorei. All Her Fault. Aqui eu falei a série da Chibon de Succession. Ah, foi aquele bloco que você falou de 5 séries em 2 minutos. Uhum. Isso. Devorei essa série. Eu tô com elas todas aqui no pendrive pra poder assistir. E odiei praticamente todos os homens, menos o detetive. The Morning Show até que foi bem emocionante o final, mas os plots foram bem do nada. Eu falei. Aliás, inclusive, eu achei engraçado, né? Porque essa semana, hoje, na verdade, Kati mandou um e-mail lá pedindo pro pessoal do site lá da empresa listar os melhores, o top 10 de filmes e top 5 de séries, né? E aí no e-mail ela botou assim: filmes e séries que foram legalmente lançadas do Brasil em 2025. Eu me senti atacado, falei com ela, falei. Eu acho que foi uma indireta, viu? Mas por que você está me atacando? Próximo comentário de Selmara Trindade, dizendo. Selmara Trindade tá com a gente aqui toda semana. Sempre com a gente. Dizendo, fala, logadinhos! Fala! Vocês sempre desafiam a gravidade mesmo, hein? Vou esperar o Wicked 2 cair no torresmo. Porque se vai passar no cinema, vi uns tentando imitar a Elfaba. E eu tenho amor a mim mesmo. E não dá pra aturar certas coisas. Deixa eu comentar um negócio rapidão. Porque eu fui ver Hairspray, que foi uma montagem que teve aqui em Brasília. Com a Mayara Reis, que era lá da Estação 21, uma fofa e tal. E aí, né, o povo sempre faz aquele disclaimer de teatro. Gente, não canta junto, eu sei que dá vontade, mas, né, não tem limites. Não atende celular, tal, beleza. Aí, como era uma produção de escola, assim, a gente viu que tinha uma galera que se conhecia, que tava ali se cumprimentando e tal. E tinha uma fileira de idosos, né, atrás da gente. Aí, tamo lá assistindo, tentando ouvir tal, daqui a pouco um celular começa a tocar. Aí uma idosa falou, acho que é a Marisa. Aí a mais nova falou assim, mãe, desliga o celular, porque a primeira recomendação que tá... Aí eu, o quê? Fulano, mandou desligar, porque a primeira recomendação que dá é desligar o telefone. Ah, tá. O que será que a Marisa quer? Daqui a pouco toca outro telefone. Olha, a Marisa ligou pra mim. E nisso eu já tinha perdido metade da festa, né? Meu Deus do céu. Será que aconteceu Marisa alguma coisa com a Marisa? Marisa, né, cara? Né? Aí daqui a pouco, aí deu uma quietada. Daqui a pouco a mais sensata falou: mãezinha, falei com a Marisa aqui. Ela disse que tá tudo bem, só ligou porque tava com saudade. Eu falei, puta que pariu. Porra, Marisa é uma filha da puta também, né? Mas tá tudo certo, ela liga amanhã. Eu falei, tá bom, né? A peça avança mais um pouco. Tem um plot de prisão, né? Que o primeiro ato de Hairspray vai todo mundo pra cadeia. Sim. Aí a véia começou a comentar. E o Bolsonaro, hein? Ele mata. Que não sei o que, bem feito. Pelo menos estavam falando mal do Bolsonaro. Eu pensei que ia ser bem. E eu tava quase pra virar pra trás e dizer, meu anjo, concordo com tudo, mas depois, né? Essa conversa foi uma conversa longa. Depois a gente troca uma ideia. Aí, por último, a cena dos pais da Tracy no Hairspray. A mãe de Tracy, normalmente, né? Tradicionalmente interpretada por um homem. Ela foi de outra volta no filme e tal. E na peça também era. E aí tava lá os pais, e aí daqui a pouco a senhora que atendeu Marisa a primeira vez falou assim, são dois homens, né, minha filha? Aí a outra, acho que não, mãezinha, tentando, né, dar uma... Ela, é sim, é de camisola ali, é um homem sim, ó. Aí eu fiquei, meu Deus, a gente tá no fim da peça, bicho. Agora que você percebeu. É, pelo amor de Deus. Mas aí foi linda a peça, gente, amei. Eu não... Consegui terminar o filme de Hairspray na época que ele saiu, porque eu achei insuro, né? Amanda Bynes, Zac Efron, toda aquela galera talentosa não me pegou. Mas eu achei o musical super bonitinho. Falei assim, gente, vou até dar outra chance pro filme, que eu realmente não esperava. Você assistiu nem live? Sim. Não. Aí eu gosto muito do filme. Eu gosto do live também, tem a Ariana Grande. Eu gostei muito do filme, mas assim, a peça, a montagem que eu vi ano passado aqui no Rio... Cara, eu me arrependi muito de não ter ido e de novo. E tu viu a montagem pobre, eu vi a montagem rica. Pois é, eu vi em Casa Grande. Até acho ela, né? Eu vi em Casa Grande. Com Dani Vinitz, Jonatas Faro, Edson Celulari. Me arrependi também de não ter visto quando teve aqui. Eu vi, luxo. O quem faz o Zac Efron no live é aquele ator viado lá. Como é que é o nome dele? O Lourinho? Ator viado. É o que fez aquele filme do Brett e coisa, que... Dos pornô. Opa! Ah, depois eu vejo. E dos Brett da Demi. Deixa eu lembro que tinha um ator pornô que chamava Brett, alguma coisa, que era famosíssimo. Brent Corrigan, não? É, ele fez o filme dele. Cara, o Zac Efron é original de Rescue Musical, não é? Não. Porque o Zac Efron, ele dublava, ele fazia, mas. Não, mas era o Bruce Miller. Então, é, mas não foi o Drew Sipp que fez o Brent Corrigan no filme? Não, não, nada a ver. Achava que era. Não. É, deixa eu contar uma fofoca rapidinho. Claro. É, vocês lembram que eu... Vocês lembram que eu vi Mudança de Hábito, né? A gente chegou a comentar aqui que eu fui. Parece que na semana passada deixaram as pessoas uma hora dentro do teatro, a peça não começou. E aí depois o homem veio todo triste, o produtor falou, olha, a atriz principal passou mal. E aí a dublê passou mal. E aí não tinha uma terceira pessoa para botar, a gente não ia fazer isso com vocês, botar uma, qualquer pessoa aqui para poder fazer. E aí não vai ter peça hoje, tá, gente? E aí as pessoas ficaram putaça, porque consumiram lá do lugar e tal, e ficaram prendendo as pessoas uma hora lá e não teve não sei o quê. E uma hora depois vazou na internet o site X, que na verdade os atores se recusaram a entrar no palco por falta de pagamento. Eu vi isso mesmo. É, rapaz. Fofocas do mundo musical. Todo dia, né? Uma fofoca. Todo dia uma fofoca. Primeiros 8 mil de Wicked agora. A Dora Amanda tá muito em coisa. Ela é a nossa respondente direto do musical, né? Exato. Eu fiquei pensando se as atrizes que, né, mais angariaram fãs no Brasil, deixam a marca aí em voga, estão ganhando só 8 mil pra fazer peça todo dia. Imagina o povo de Mudança de Hábito, a micharia que não tá deixando de ganhar, né? Estão ganhando uma coxinha vegana e olha lá. Ano que vem vai ter Frozen, hein, gente? Musical. Olha. E eu vou, com certeza. Olha aí. Menino, a Maria Gadu deixou um comentário lá no vídeo da Luísa Posse, né? Tá chegando no locado. Fala assim, glória a Deus, ore por nós, que ele nos perdoe pelo tempo que passamos juntas, os pecados, as mentiras que contaste dizendo que era mentira. Meu Deus. Deus é misericordioso, se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Garota. Que o passado nos abandone. Amém. Que o passado nos abandone. Vou começar a usar isso na minha vida. Eu amo. Forte, hein? Pesado. A cara dessa ordinária. Próximo comentário de RG. RG é novo. Eu realmente não vi RG aqui. Disso geral. Mas ele fala assim... Eu vi o Wicked caído do caminhão e até agora estava achando que tinham cortado a cena da casa ou parte do sentido do filme, mas os piratas não fizeram nada, era só ruim mesmo. O que você achou mesmo da cena da casa? Qualquer coisa. Achei qualquer coisa, mas assim, é o que eu falei, não me fez falta porque na peça também é qualquer coisa. É, porque eu fiquei pensando assim, em vez de botar, eu falei, nossa, tive uma visão com a casa caindo, vou lá. E a gente não vai lá ir fazer porra nenhuma. Podia só ter mostrado a cena da casa mesmo caindo. E a Fubá acordar assim, nossa, tô com uma sensação ruim quanto a minha irmã. Vou dar uma olhadinha por aí, tá bom, Fiero? Tinha que se ver. Mas na peça é exatamente assim, ela tá lá com o Fiero, não sei o que, não sei o que, ela começa a ver, ela começa a ter visão. Então, tipo, assim... Mas acontece ao mesmo tempo na peça, né? Enquanto ela tá coisando, tá mostrando a cena, não. Sim, sim. No teatro. É verdade. No filme não rolou. Mas não incomodou, não. Próximo comentário de Zé Antônio Filho. Eu sei que ele ouve o logado há muito, muito, muito, muito tempo, mas não é de comentar. Dizendo, eu estava agoniado esperando, porque nessa semana o logadinho saiu um pouco mais tarde, né, menino? Uhum. Sácer em São Paulo, é isso mesmo? Já queremos encontro. Dizem que sim, amigo. Boatos. E último comentário de Isabelle Ataíde, dizendo... Já estava nervosa atualizando o Spotify, esperando o episódio da semana. Demorou, mas chegou. É isso, né? Sempre vem. O bem sempre vem. É isso aí, um vendedor de flores, né? A preta é isso. É isso, né? O coração de quem fez nascerá uma flor amarela, como um girassol. O coração das cartas. É, né? Pra ser homem tem que ter... A grandeza de uma mulher. Uma menina. Uma mulher. Uma mulher. É isso. Ai, que ótimo. Ai, eu odeio tanto vocês. Mas amiga, a culpa não é nossa. O Tony Garrido, todo trabalhado na corrida das blogueiras. Eu militar e militou errado. Eu precisava disso uma hora da manhã, sabe? Tony Garrido no musical de Dreamgirls, hein? Você viu ele também? Você não viu ele? Não foi ele na sua sessão, Amanda? Não. Na minha sessão foi Tony Garrido. Tá bom. Nossa, mãe. Eu toda hora achava que ele ia lançar um reggae ali no meio das músicas. Que Deus nos perdoe, né? Pelo namoro de Tony Garrido, Maria Gadu. Que o passado nos... Como é que é? Que o passado nos abandone. Olha, Tony Garrido. Ai, ai. Vamos então para merchans e despedidas, começando com a nossa Amanducha. Oba! Estamos aí com sede novo. SA Cast novo, como é que é? É sede ou SA Cast? Sede, garoto. Ih, tá confuso. Sede novo. Tem mais SA Cast não, tá reclamando. É porque, como é episódio sentimos especial, muito. Né? Sentimos muito. Como é episódio especial, não sabia aonde ia sair na routing, né? Mas eu, aqui no ponto, me falaram que é sede, então temos sede novo. Saiu sede essa semana comigo e vai sair, temos aí mais gravados, então, por favor. Me sigam aí nas redes sociais. Estamos aí postando conteúdos variados de coisas que eu faço no final de semana. É isso. Uhum. A mulher que mais vive nesse Brasil. A mulher que mais vive nesse Brasil. Você também pode estar entrando no grupo do Logado e chamando a gente lá para conversar. Mas só no grupo, tá, gente? Não chama no privado, não. Tá? Não chama para sair. Mentira, tô zoando. Pode me chamar no privado. Ai, não me chama, não. Não, pode me chamar, Eu sou dessa, eu sou vagabundo, sou desempregado, sou Ângela... Diniz. Ângela Diniz, entendeu? Tô aqui fazendo nada, então... Tá saindo com homem casado, inclusive. Tá? Olha, é verdade. Que é o próprio marido dela. Exato. Ai. E você, Zanonzuxo? Ai, gente, não tenho nada pra falar. A mesma coisa de sempre, me segue no Instagram, no Twitter. Uma hora eu volto aí com o meu projeto, que deu uma parada. E se vocês quiserem me mandar dinheiro, eu tô precisando trocar meu videogame, comprar um novo aí, eu aceito. Olha aí. Posso fazer publi do videogame, se vocês quiserem também. Não vai ser igual a média. Vou pegar esse lixo aqui que eu tô jogando. Faz publi de 99 games. Essa merda aqui que eu tô jogando... E você, Leozinho, merchans e despedidas? Está ducho, como a Mandy já disse, né? Tivemos aí finalmente a segunda parte do programa que fizemos com o Thiago, com o Sidney, com o Denise, com o Mandy e aí com o Luciano. Teremos o grande especial de redes sociais, aí um tema que está todo mundo muito ligado, com né? Com a Amanda também. Com a Amanda, Érica e Edu. Teremos mais um programa ou dois. Com o Candice Ale Barbieri, com o Sidney, com o Mino Felipe, finalmente, ouvinte aparecendo. E já gravado, já eternizado em nossos corações, uma gravaçãozinha de quase 4 horas, o especial Vida e Obra do Art Sasser. E aí eu preciso contar uma curiosidade, hein, Sasser? Estava eu fazendo minha massagem, né, com o Mino Surpreende essa semana. E eu falei assim, a gente gravou o set Vida e Obra do Sasser e tal, não sei o quê. E aí ela, na hora, né, fez a fina. Acho que ela claramente não entendeu o que eu falei. E daqui a pouco ela falou, não, mas só pra entender, existe um podcast chamado Vida e Obra que o Sasser faz só sobre a vida dele? E eu falei assim, não, ele não chegou a esse grau de egocentrismo. No caso, a gente que fez meme perguntou, né? Aí ela só falou, mas fala pra ele que ele devia fazer Vida e Obra. E ela nem ouviu o podcast, quando ela entender que a vida do Sasser dá 5 temporadas de uma série super emocionante, pô. Aí só ela que vai não, né? A vida de Sasser rende mais que Grey's Anatomy, né? Quem será que interpretaria Edu nos cinemas, nas séries? Acho que Jonathan Bailey, né? Olha aí. É isso. Pode ser. É isso. Pode perfeito. Ser. Fechou. Gostaria. Quem interpretaria Robson? Aí sim, vamos também, eu acho. É. Eu acho que Robson pode ser Zac Efron. Fazendo a faxina ali, né? Faxina. Uhum. Faxina! Quem interpretaria vocês, né? Quem interpretaria a irmã de Edu? Ah, eu vai ser Bruna Marquezine. Que ódio. Que ódio. É, eu ia ser Sérgio Malheiros, né? Que é o negão. Pra poder dar aquela. A Amanda vai ser Maria Gadu, porque é sapatão. É isso. Falando Érica com o seu nosso passado. Érica vai ser Luiz Apolo. Ai, caralho. Odeio vocês muito, cara. Leandro ia ser o... Ou Leandro não, Darlan ia ser o... Como que é o nome do querido? Mas o... Não, deixa que é bom essa piada, não. Ai, gente, beijo, Darlan. Ai, ai. E lembrando mais uma vez, se você quiser apadrinhar, né? Enquanto a gente não tem orelha, essas coisas. É, patreon.com/alugado2gs. É, tem aqui, nesse episódio está linkado aí o meu episódio, minha participação no Cinemação, né, falando aí sobre o Wicked for Good. Falando bem de Wicked. Né? E é isso então, meus queridos. Um grandíssimo abraço. Ah, já vou avisar para não ter chororô. Semana que vem, né? Semana que vem, eu, Amanda, Leózio, Zanon, estaremos viajando, estaremos em São Paulo, estaremos envolvidos com o CCXP, com essas coisas. Então, o podcast vai ser um podcast pitico, para não dizer que não teve, tá bom? Se quiser comentar, ser... vocês têm um dia, né? É isso, vai ser pitiquinho pra caramba, vai ser... Vai ouvindo esse, já comenta live para poder ter chance de ser lido no próximo. Exato, que a gente vai gravar comentário, né? Antes, a gente vai gravar super antes, e vai ser um podcast pequenininho pra gente conseguir, né, botar no ar aí, para vocês não ficarem sem o TT de vocês, tá bom? Então, agora sim, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Bye. Tchau, Zuxu. Bora, Naná. Bora, Naná. Por favor. Bora, bora ver pauta. Cadê pauta? Bora cadê pautar. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you?